Daí, não sai da sintonia, o nosso programa volta já. Tarde chega, é hora de sintonizar. Comunicando tudo de forma sem igual. 3 da tarde, todos ligam no canal. Informação precisa na voz do locutor. Entretenimento e amor no show de esplendor. Jorge Witt de Mendonça vem com calor. Conexão Difusora faz tudo com fervor. Conexão Difusora na sua mão. Das 3 às 5 é pura emoção. Na rádio de Mossoró é só vibração. Com Jorge Witt no comando dessa estação. A Rádio Difusora de Mossoró está nas redes sociais. Além de você ouvir a maior audiência do rádio, você também irá ver toda a nossa equipe e bastidores dos nossos estúdios em imagem Full HD. Basta procurar a Rádio Difusora de Mossoró no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Acesse www.difusoramossoró.com.br. Volta às aulas, Livraria Independência. 50 anos com você toda a vida. Todo o material escolar pelo menor preço dos livros ao fardamento. E você ainda concorre a 5 Pixes de R$1.000 na promoção Pix Mil da Livraria Independência. Aproveite! Caderno 10 matérias, capa dura, apenas R$15,90 à vista. Mochila com carrinho, só R$99,90 à vista. Tudo em até 12 vezes sem juros ou com até 20% de desconto à vista. Volta às aulas Pix Mil Livraria Independência. Agora, para o seu conforto, pagamos o seu estacionamento. Fone WhatsApp 331-6-1818. Independência! Independência! 50 anos. Consulte o regulamento. Fevereiro traz o clima ideal e as melhores oportunidades para iniciar sua reforma ou construção. Em Queiroz e Filhos, você encontra materiais de qualidade, preços justos e condições especiais para transformar seu projeto em realidade. Porcelanatos, tintas, louças, betoneiras, telhas, ferros, material elétrico, hidráulico e muito mais. Passe em Queiroz e Filhos e aproveite para construir ou reformar com quem entende do assunto. Televendas 84-3316-2002. Queiroz e Filhos, confiança a quem constrói. Eu vou comprar no supermercado Queiroz. E eu vou já pro supermercado Queiroz. É da nossa terra, é do nosso coração. Supermercado completo, tem promoção de montão. Oferta todo dia, pro bolso não reclamar. Supermercado assim, é o bom da gente comprar. Eu vou comprar no supermercado Queiroz. Que o serviço de oncologia do Wilson Rosado é um dos melhores da região? Muita gente sabe. O que talvez você não saiba é que o hospital também atende pelo SUS. Isso garante que mais pessoas tenham acesso a um serviço de excelência em oncologia, com profissionais qualificados e uma estrutura de alto nível. Hospital Wilson Rosado, Centro Mossoró, fone 3318-9000. Rádio Difusora de Mossoró, 1170 kHz. Acompanhe nossa programação pelo aplicativo RádiosNet. Difusora na sua mão, das 3 às 5 é pura emoção. Na rádio de Mossoró é só vibração, com Jorge Witt no comando dessa estação. Agora em Mossoró, 3 horas mais 28 minutos, 3 horas mais 28 minutos. Não para, não. Aqui você tem precisão e agilidade. Informação útil e importante a todo momento. Difusora. Chegando para participar aqui do programa direto das ruas da cidade, João Marciliano. Alô, Joãozinho, boa tarde. Opa, muito boa tarde para você, meu querido Jorge Witt. Boa tarde, ouvintes, internautas do nosso Conexão Difusora, programa que tenho muita saudade. Olha, meu querido Jorge Witt, Estamos chegando em nome de Casim, o seu laboratório de confiança, seus exames é Casim. Heróis Calçados, a mais nova opção de calçados na cidade de Mossoró, lá na Presidente Costa e Silva, Abolição 4, de frente à praça. Você quer redenção, integração, Santa Delmira, não precisa, viu, Alderi? Vim com Luísa para o centro da cidade. Compre os calçados aí em Queiroz Calçados, no Abolição de número 4. Vá no nosso Instagram, arroba Queiroz Calçados, Mossoró. Sócio Motos Yamaha, Presidente Dutra, Ilha de Santa Luzia, recebemos a sua carta, que eu falei, Sócio Motos Yamaha. Olha, Jorge, agora há pouco nós conversamos com a secretária de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, a moçoroense Socorro Batista. E na pauta, Jorge, o ano letivo que se iniciou na estadual, vamos já ler 15 minutos, porque temos prioridade assuntos como greve dos professores, greve dos motoristas do transporte escolar, inclusive a professora Socorro dá uma cacetada no Cinti, viu, Jorge? Uma cacetada no Romulo Arnaud, que diz que estavam achatando a carreira quando o assunto é pagamento do piso da educação aqui do estado. Conversamos com ela também sobre os alunos PC, formas de escolas. Vamos ouvir na íntegra, Jorge, a palavra da moçoroense Socorro Batista. Vai ter greve, será? Você pai, você mãe, fica ouvindo e vai dizer a secretária de educação do estado. Vamos ouvir. Iniciando é na segunda-feira, 10 de fevereiro, e quem conversa com a nossa reportagem é a secretária estadual de educação do estado do Rio Grande do Norte, a professora Socorro Batista. As aulas do estado, como eu disse, começando hoje. E professora Socorro, seja bem-vinda a Mossoró através da Rádio Difusora, Mossoró que é sua casa, e a Difusora também, que está sempre de portas abertas. Como é que tá? Como é que foram os preparativos para mais um ano letivo, investimentos, professores, merenda escolar, transporte escolar? Faça uma avaliação aí para o nosso pai, para nossa mãe, que é ouvinte da Rádio Difusora. Boa tarde, João. Boa tarde. João não, Joãozinho, né? Nosso querido Joãozinho. É, a todos os que acompanham a Rádio Difusora, boa tarde especialmente aos que integram a nossa 12ª Regional de Educação e para toda a região aí onde a rádio chega. João, tudo preparado, né, para o ano letivo iniciar. Então, eu vou pontuar algumas questões. Professores, nós tivemos uma chamada de mais de 500 professores temporários que estão chegando a partir de hoje nas escolas. Essa chamada aconteceu no Diário Oficial de sexta-feira. Era exatamente a demanda que nós tínhamos na escola, considerando que o resultado do concurso só vai ser homologado em julho. Então, nós fizemos uma chamada de professores temporários para suprir as necessidades. Merenda escolar, fizemos também na sexta-feira um crédito em todas as escolas do estado, no valor de mais de 3.500.000 reais, exatamente para a aquisição da alimentação escolar. Com relação à infraestrutura, todas as escolas receberam ou vão receber ainda essa semana conjunto aluno, que é para colocar nas salas de aula. Durante todo o ano de 2024, nós fizemos entrega de geladeira, de freezer, de utensílios de cozinha, enfim, todo um preparatório para que 2025 pudéssemos iniciar o ano letivo com tranquilidade. Além disso, quero ressaltar as reformas que fizemos, algumas em Mossoró ainda por concluir, mas o que é mais importante é que elas serão concluídas muito em breve. A grande reforma do Eliseu Viana aí em Mossoró, muito em breve começaremos com a escola aí da Ramalha. Enfim, João, o que eu quero dizer é que a Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte se preparou muito, se organizou para iniciar o ano letivo de 2025. Professora, motoristas do transporte escolar ameaçam um indicativo, iniciar uma greve por atraso de salário de um mês e vale alimentação de 2 meses das empresas JNT e Clarear. A senhora, como secretária de educação, o que pode dizer? Os pais, principalmente, são alunos da zona rural. esse problema está sendo superado, esse problema foi resolvido. O que é que a senhora pode dizer para o pai, para a mãe que está ouvindo a Rádio Difusora, para avô, para avó? O que é que a senhora pode adiantar aqui no nosso microfone? Esse problema foi solucionado hoje ainda, né, foi solucionado. Nós fizemos, quando tomamos conhecimento, de pronto nós nos comunicamos com as empresas que trataram de nos atender e assegurar que os pais, as mães, que a partir de amanhã o ônibus estará trafegando, estará fazendo a rota normalmente para os seus filhos, né? Então, professora, isso aí, problema resolvido. Professora, a senhora falou de reforma nas escolas. Aqui temos o Cunha da Mota, né? Também é do estado. Essas reformas, elas vão seguir seu calendário, seu curso normal, para logo, logo os alunos ocuparem os seus assentos devido? Com certeza. Fluxo normal, né? E muito em breve estaremos fazendo a entrega de todas essas obras de manutenção da rede estadual aí em Mossoró e em todo o estado. Para o aluno PCD, como é que o estado esse ano se organizou para receber esse aluno com deficiência? Como sempre, abrimos a matrícula antecipada. Hoje a rede estadual de ensino tem quase 10 mil alunos PCD. Agora, na chamada de professores, nós também convocamos professores de educação especial, renovamos o contrato para cuidadores dos alunos que têm algum tipo de dependência. Enfim, toda essa necessidade básica para atender a esses alunos foram providenciados. Para encerrar, professora, que eu sei que a senhora vai já entrar em um evento, a questão do piso para este ano dos professores, como é que o estado está conduzindo essas negociações com o Sinti? Primeiro eu quero dizer aqui a todos que nos ouvem, que o Rio Grande do Norte, atual governo, a governadora Fátima Bezerra, não tem nenhuma dúvida da legitimidade do piso, da legalidade das leis que nós aprovamos ao longo desses anos para garantir a implementação do piso na carreira como viemos fazendo. Entretanto, é preciso que a gente esclareça e que as pessoas tenham claro, nós temos uma contestação judicial. Aliás, nós temos uma decisão do STJ, né, que atendendo uma reclamação do Ministério Público, suspendeu a aplicação. Mas isso quer dizer que o Rio Grande do Norte vai haver um achatamento da carreira, como algumas pessoas maldosamente estão proclamando? Não. O Rio Grande do Norte... Mas quem está dizendo isso, professor, é o próprio Sinti. Inclusive hoje o Rômulo Ardor estampou isso na imprensa aqui de Mossoró. É uma pena que ele use, né, a estrutura sindical para desinformar, certo? Em nenhum momento o governo fechou as portas. Nós estamos ainda em processo, nós tivemos duas reuniões com o sindicato. A nossa PGE está atuando para defender a legalidade. O processo já está no Supremo Tribunal Federal. A posição do governo é de defesa da manutenção da carreira, da manutenção do piso, da forma como nós estamos aplicando. Nós estamos lutando junto ao Sinti para defender essa conquista. Agora, se nós perdermos, nós vamos fazer o quê? O governo vai cruzar os braços? Não. O governo vai sentar com a categoria para encontrar soluções. É isso que a categoria precisa entender. O governo da professora Fátima jamais vai tomar um caminho que seja de achatamento da carreira, jamais. Até porque o histórico da governadora ao lado dos profissionais da educação não permitem que ela, jamais permitiriam que ela tomasse esse caminho. Portanto, Jorge, abre teu microfone pra você. Ok. O cacete tá truando, né, Jorge? É sim, olha, essas desinformações, né, muito mais atrapalha do que ajuda, né? Ah, a gente viu, viu sim. Porque a briga aí, Jorge, é de dois PT. É o PT que tá no poder e o PT do sindicato. Esse PT do governo, um dia foi do sindicato. Aí tá complicado, viu, Jorge? É sim, aí fica bem complicado, né? O chamado fogo amigo, é? É, aparentemente aí sim, aparentemente não. É isso aí mesmo, né? O PT do governo, que era o mesmo PT de um dia do sindicato, hoje eles não estão se entendendo. Né? Inclusive, Rômulo chegou a dizer hoje, numa co-irmã nossa, que nos governos Dilma, Rosalba, Robson, foi bem melhor o tratamento do que o do governo da professora Fátima. Entenda o que aconteceu ontem e o que está acontecendo hoje, viu, Jorge? Então, a professora Socorro não se propôs que vão parar de mentir e usar a estrutura do sindicato para desinformar, para mentir. Então, o tempo está fechado aí para esses dois PTs. O PT do governo, que um dia foi do sindicato, e o PT do sindicato. A coisa está mais enrolada do que um ninho de cancão. A nossa informação, Jorge, em nome de Cassim, o seu laboratório de confiança de exames é Cassim, Socel Motos e Amarga, Presidente Dutra, Ilha de Santa Luzia, compre hoje sua moto e Amarga financiada, entrada zero. Em nome também de Queiroz Calçados, chegou em Mossoró o mais novo conceito de calçados, fica onde? Em Presidente Costa e Silva, Abolição 4, de fronte à praça, eu falei Queiroz Calçados, vai no Instagram, @ Queiroz Calçados, Mossoró. Você que tem integração, Santa Delmira, não vem ao centro. Compra seu calçado com elegância, com qualidade em Queiroz Calçados. Difusora, a rádio Informação. Tempo está fechado, Jorge. Obrigado ao Josil GPS trazendo a informação aqui para o nosso programa, trazendo aí essa notícia sobre essa pendenga aí, né, entre o sindicato e o governo do estado, né? O que a gente roga, né, ora no milho, para que não possa prejudicar o estudante, né, nessa pendenga aí, nessa fogueira de vaidades aí entre o governo do estado e os sindicatos, né? O que não se pode aí é deixar com que o aluno seja prejudicado. Isso sim, né, que é inadmissível. Agora, Mossoró, 3 horas mais 40 minutos, vamos aí ao nosso intervalo comercial, vamos sim, o intervalo já está na hora, no próximo bloco vamos falar sobre álcool e gravidez, isso não combina, tá bom? Tem a participação do Ítalo Vila Bela Prachetes, trazendo a informação do esporte aqui no nosso programa. Não sai daí, não sai da sintonia, o nosso Conexão volta já. Rádio Difusora, a fala do povo. Junto com você, Mossoró faz acontecer. O IPTU 2025 já está disponível e cheio de facilidades para o contribuinte mossoroense. Tem desconto de até 25% para quem pagar em cota única até o dia 31 de março, com o pagamento pelo boleto, via Pix ou no cartão de crédito. Acesse contribuinte.mossoró.rn.gov.br e emita o seu boleto. Prefeitura de Mossoró. Sabe por que a nossa clínica é referência em saúde? Com mais de 200 mil atendimentos realizados, cuidar da sua saúde é nossa tradição de família. Somos mais que uma clínica. Oferecemos ampla estrutura, diversas especialidades médicas e exames de imagem, alinhando um atendimento acolhedor e garantindo o melhor cuidado para você e sua família. Faça parte da nossa história de cuidado e confiança. Nossa clínica. Telefone WhatsApp 3315-8800. Fevereiro traz o clima ideal e as melhores oportunidades para iniciar sua reforma ou construção. Em Queiroz e Filhos, você encontra materiais de qualidade, preços justos e condições especiais para transformar seu projeto em realidade. Porcelanatos, tintas, louças, betoneiras, telhas, ferros, material elétrico, hidráulico e muito mais. Passe em Queiroz e Filhos e aproveite para construir ou reformar com quem entende do assunto. Televendas 84-3316-2002. Queiroz e Filhos, confiança a quem constrói. Imunizadora Barão, uma empresa prestadora de serviços, especializada no segmento de controle de ratos, baratas, cupim e todo tipo de inseto rasteiro. Temos também serviço de motosserra, podagem e extração de árvores. Imunizadora Barão, Rua Souza Machado, número 101, ao lado do Acel, no centro de Mossoró. Fones 98832-6470 ou 99983-7970 e 3316-2534. Imunizadora Barão. Rádio Difusora de Mossoró, ZYJ 598, 1170 kHz, 10 kW. Avenida Cunha da Mota, sem número, bairro Pereiros, Mossoró, Rio Grande do Norte. Diretor-presidente Paulo Linhares. Difusora, há mais de meio século, a fala do povo. A tarde chega, é hora de sintonizar. Comunicando tudo de forma sem igual. 3 da tarde, todos ligam no canal. Informação precisa na voz do locutor. Entretenimento e amor no show de esplendor. Jorge Witt de Mendonça vem com calor. Conexão Difusora faz tudo com fervor. Conexão Difusora na sua mão. Das 3 às 5 é pura emoção. Na rádio de Mossoró é só vibração. Jorge Witt no comando dessa estação. Agora em Mossoró, 3:45, 3:45, estamos de volta aqui com o nosso Conexão Difusora no som da sua vovozinha, Difusora de Mossoró, ZYJ 598, 1170 kHz, 74 anos no ar. Obrigado aí a você, amigo, obrigado a você, minha amiga, que nos acompanha em todas as nossas plataformas, você ao celular, no aplicativo Radiosnet, pessoal aí também no YouTube, muito obrigado, tá bom? Pela audiência lá no YouTube, você pode nos ouvir e nos assistir e nos ouvir. Ainda também, claro, você ao pé do radinho, acompanhando através das nossas ondas médias no AM 1170. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sintonia. Tem ouvinte aí participar, né? Tem ouvinte para participar. O irmão Raimundo ficou de participar também, não esperou aí, né, a participação, enfim, mas pode ligar novamente, o irmão Raimundo participa aqui no programa, a sua participação é importantíssima, tá bom? Tem ouvinte para participar, vamos colocar aí, vamos colocar os ouvintes aí para participar aqui no nosso programa. Para você, para todos que estão ouvindo a Rádio Difusora, aqui é Irismar no Riacho Grande. Boa tarde, Jorge. Sim, parabéns para esse menino da Rádio Difusora que está completando o ano hoje. Tá bom então, olha, Irismar lá do Riacho Grande, acompanhando o nosso programa. Também quem participa aqui é o pessoal lá do Dona Zilmar, seu Chico Velho, participa aqui no programa. Jorge Witt, boa tarde, Jorge Witt. É Dona Zilmar, Jorge Witt. Chico Velho tá mandando um boa tarde, viu? Boa tarde para ele também. Só para mandar um boa tarde, bem abençoado para toda a equipe da Difusora. Obrigado. Tá, e dizer que tô toda a vida ligadinha no seu programa. Fique com Deus, Jorge. Obrigado aí a Dona Zilmar, obrigado ao seu Chico Velho, por sintonizar, né? Por acompanhar o nosso programa. Tem mais ouvinte para participar, daqui a pouco a gente coloca aí mais áudios dos nossos ouvintes, tá bom? Para participar, tem gente aí querendo participar ao vivo, ao telefone, vamos saber quem é, vamos lá, produção. Mossoró, 3:47. Daqui a pouco tem o Ítalo Vila Bela Prachetes trazendo aí a informação do esporte. Tem gente querendo participar no microfone potente e democrático da sua difusora. Alô, você é o telefone? Boa tarde. Alô, você é o telefone? Boa tarde. Boa tarde. Olá, irmão Raimundo. Pode ficar à vontade. Você está no ar. E aí, pode falar. A gente participa dessa notícia. É porque é o jeito, né? Já falei com um dia disso sobre o som alto nas congregações evangélicas. Eu sou uma pessoa que eu tenho deficiência visual. Faz 5 anos que eu não estou enxergando. Mas é uma pessoa sempre aqui É, vem ele, a sua esposa, e me levam, né, pra ir, ir para os cultos, né? Uhum. Aí a gente vai, né? Lá no Lagoon já tem uma banda. Mas a banda realmente foi normal. Mas eu não sabia que tinha uma banda que estava lá, é, e também foi convidada. Quando foi dada a oportunidade dessa banda, pelo amor de Deus, essa banda passou uns 15 minutos. Mas foi uma coisa terrível, terrível. Um ambiente fechado, um som bem alto, mas alto mesmo, mais alto mesmo. Eu ainda estou aqui meio zuruó, é, dos ouvidos, é, daquele barulhão que é, os ouvidos teve que receber. Uma coisa absurda, né? Eu, depois eu liguei para o pastor e disse, pastor, eu não sei, mas eu fui informar que a polícia ambiental entrasse aqui nesse momento, para não levar só o som, mas até o senhor ia preso também. Aí eu estou avisando o senhor, porque me informaram que o senhor é meu pastor, é meu amigo, é meu irmão. Eu disse, é, eu até mandei baixar. Mas depois que ele mandou baixar, né, já tinha feito aquela vazão que ia. Olha, essas bandas sempre tocam de domingo. De domingo, você sabe como é, as pessoas vão mais à missa, vão mais ao culto, que é um feriado, né? Tem mais gente. Aí, era muito bom, né? Que a polícia ambiental, eu digo assim, não só para cima, não. Tem crianças, tem jovens. É verdade. Tem anciãos. Lá tem pessoas que têm, eu pelo menos, eu tenho 72 anos. O Cristo Solar que tem 78, 79, 80. Como é que os anciãos vão aguentar um barulhão todinho? Porque os nossos ouvidos, o tipo dos nossos ouvidos, é de carne, né? Não é de ferro e nem de aço. Eu disse até o pastor de São Paulo tinha dito que se ele tivesse fé e não tivesse uma boa consciência, a sua fé ia para o fundo do mar. Eu disse, falta de consciência. Esse povo precisa ter consciência e saber que pessoas ali são seres humanos, que os ouvidos também são humanos, que ele tivesse consciência e respeitasse, porque se puder mais, com certeza a justiça vai entrar em ação e que ela faça de acordo com o que está escrito dentro da lei. Porque esse pessoal merece realmente receber uma repreensão da justiça, que já está demais. Eu sinto muito falar aqui no raio essa situação, mas uma coisa está demais. Aqui em Mossoró, graças a Deus, tem justiça, tem advogado, tem promotor, tem juiz. Graças a Deus, nessa cidade funciona o poder judiciário para resolver certas questões, porque nessa cidade tem a justiça para agir se houver extremismo, se abusar, se passar do limite, né? Passar do limite, porque nós sabemos que não podemos transgredir a lei. O sinal é vermelho, é para o carro parar. Mas tem carro que passa o sinal vermelho. Isso é transgredir a lei. E quem transgrede a lei, abusa, quer zombar até da lei, né? Tem pessoas que querem zombar até da lei, mas a lei tem que mostrar que ela foi chamada e ela tem autoridade. Muito obrigado, meu amigo. Vai desculpando aí esse aviso, mas foi demais, viu? O som está muito alto e isso é prejudicial à nossa saúde. Obrigado, irmão Raimundo, trazendo a informação aqui para o nosso programa. Obrigado, viu, irmão? E você está certo, né? A gente vê aí, principalmente, né, nessas igrejas pentecostais, os pastores, os líderes usam mão, né? Lançam mão aí desses serviços de som e aí exageram nos decibéis. Já fui, inclusive, ali próximo à minha casa tem, né, uma igreja que já foi, inclusive, até denunciada, né, por conta do som. Eu acho que existe um exagero na questão sonora, não precisa, né, dessa... aqui nem ninguém está falando, né, nem do viés bíblico, nem o viés religioso, mas sim o viés da saúde. Isso prejudica. Existem pessoas que têm sensibilidade sonora, existem aí os autistas, os idosos, os animais, né, que se incomodam deveras, né, com o som acima do decibéis necessário. Então, para que a justiça seja, para que a polícia ambiental use, né, da sua autoridade, é preciso que seja denunciado, né? Então, se você está se sentindo incomodado, como muitas pessoas fizeram, e aí o pastor teve que baixar o som, né, da igreja, porque isso incomoda, né? Tem muita gente que se incomoda com aquele pastor, nada contra aqui, a gente não está aqui, evidentemente, apontando o dedo em riste para nenhuma igreja, mas que, né, não se deve exagerar na questão do som, porque aí fica assim, um erro cobrindo outro erro, é verdade? Então, atenção aí para os líderes e pastores das igrejas, que baixem o volume do seu som, principalmente nas suas pregações, né? Existem aí alguns exageros, né, no quesito sonoro, que incomoda muita gente, né? E aí você sabe, né? Um som incomoda muita gente e você gritando no som incomoda muito mais. 5:54, seguindo aqui com o nosso programa, com o nosso Conexão Difusora. Obrigado aí, irmão Raimundo, participando, trazendo aí a sua participação, colaboração na apresentação do nosso Conexão Difusora. Olha, alerta de carnaval, álcool e gravidez não combinam, gestantes e testantes curtam a folia com responsabilidade e protejam o bebê. Gestantes ou mulheres que estão testando engravidar têm uma importante questão que não pode ser esquecida nos próximos dias. Com a chegada do carnaval, o consumo de bebidas alcoólicas durante a gravidez, em qualquer fase da gestação, pode trazer sérios riscos para a saúde do bebê. Existem realmente mulheres que não estão aí muito preocupadas, né? Não estou falando todas, né? Claro, não estou colocando aqui todas na vala comum, né? Sempre é bom lembrar que existem algumas, né? Algumas, como todo ser humano tem suas especificidades. Nas próximas semanas, quando a maior festa popular brasileira é celebrada em todo o país e com muita animação, o Instituto Olinto Marques de Paula, a entidade médica e organizacionais de sociedade civil, reforçam a campanha permanente de conscientização sobre o síndrome alcoólico fetal. O SAF. Isso é uma doença pouco conhecida e de déficit diagnóstico, caracterizada por uma série de manifestações físicas, comportamentais, emocionais, sociais e de aprendizagem, diagnosticada nas crianças. Não existe quantidades seguras de álcool para gestante. Mesmo em pequena quantidade, o álcool pode atravessar a placenta e chegar ao bebê e ainda em formação, causando problemas de desenvolvimento físico e mental, aumentando aí o risco de parto prematuro e diversas outras complicações. No Brasil, não há dados oficiais, mas estudo realizado na periferia de São Paulo aponta que 38 a cada 1.000 nascidos sofrem de algum transtorno relacionado ao uso de álcool pela mãe. Esse número pode ser ainda maior, visto que as estimativas indicam que sequer 1% das crianças afetadas são diagnosticadas. Ainda segundo o Instituto de Desenvolvimento Institucional, a principal causa da SAF é o consumo de álcool na gravidez, prática observada em cerca de 15% das gestantes, totalizando mais de 450 mil mulheres no Brasil. Para as testantes, é importante lembrar também que o excesso de bebidas alcoólicas pode prejudicar a fertilidade, tanto da mulher quanto do homem, dificultando a gravidez. Carnaval consciente. Se você está grávida, a melhor opção é não consumir nenhuma bebida alcoólica. Se você está tentando engravidar, evite o álcool para proteger a sua fertilidade e a saúde do seu futuro bebê. No carnaval, aproveite para se divertir com outras bebidas não alcoólicas, como álcool, sucos, drinks sem álcool. Isso aí é a orientação do Instituto Olinto Marques de Paulo, alertando aí sobre a síndrome alcoólica fetal. Agora em Mossoró, Três horas. É, a ordem do... Pois é, o uso do cachimbo deixa a boca torta, né? A gente tá sempre pela manhã, 5 horas, e aí de quando em quando a gente fala, informa a hora, 5 horas. Mas vamos informar agora a hora certa para você, tá bom? Acerta aí o seu relógio pelo nosso, são 3 horas mais 58 minutos. Repito, 3 horas mais 58 minutos aqui na cidade de Mossoró, oeste do Rio Grande do Norte. Não para, não. Aqui você tem precisão e agilidade. Informação útil e importante a todo momento. Difusora. Oi. Olha, a mudança da lei da cadeirinha é fake news, né? Uma modificação do Código de Trânsito foi só em 2021. Confira na reportagem aí. Com o retorno às aulas e o aumento de veículos nas ruas, a atenção à segurança dos pequenos se torna ainda mais importante. Pequenas atitudes como respeitar a sinalização e reduzir a velocidade fazem toda a diferença no dia a dia e garantem a proteção de todos. Outro ponto importante é não cair em fake news. Nos últimos dias, notícias falsas têm circulado sobre mudanças na chamada Lei da Cadeirinha. Mas a última modificação do Código de Trânsito foi em 2021, e de lá para cá não houve qualquer tipo de alteração nas regras para transportar crianças. Vale lembrar que é obrigatório o uso de bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação ou cinto de segurança de 3 pontos, respeitando a faixa etária, altura e peso da criança, conforme estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro. Além do risco à segurança da criança, o transporte inadequado é considerado uma infração gravíssima, com perda de 7 pontos na CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. A multa para quem não respeitar a lei é de R$ 293,47. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Obrigado aí, Solimar Luz, trazendo a informação aqui para o nosso programa, justamente dando conta dessa questão aí da lei das cadeirinhas, né? Houve aí uma publicação indicando que haveria lei, né? Mas a justiça está justamente dando, rebatendo essa informação, aludindo fake news, né? O fake news é o mal do século, né? Vindo aí através da modernidade da internet, né? Proporcionou aí, propagando notícias falsas. E as notícias falsas, elas atrapalham muito mais do que ajudam, né? Muda pensamentos, né? Tenta mudar a história. E o que é pior, né? Cria narrativas. E muita gente seguem essas narrativas, né? Como se fora isso uma verdade absoluta, tá bom? E então, infelizmente, existe esse mal aí, o fake news, que traz essas notícias falsas e dando conta, justamente, fazendo com que muitas pessoas sigam aí essas informações erradas, né? O que se sabe, o que se orienta é que você busque, né, fontes realmente oficiais das informações, para que você depois não tente aí propagar, né? Mesmo que seja algo engraçado, que você ache bom, ache aquela coisa pândega, né? Aquela coisa engraçada, né? Não propague informação que você não tenha certeza que seja uma verdade. Essa é a única maneira de se tolher, né? De se acabar, de se parar com o fake news. É você prestar atenção no que está lendo, prestar atenção no vídeo que você está compartilhando, né? E principalmente, né? Checar aí várias vezes se a fonte é realmente uma fonte oficial ou não, né? Esse é a única maneira de se combater a esse mal do século chamado o fake news. Mossoró, 4 horas mais 2 minutos, vamos aí o nosso intervalo comercial. Na volta do intervalo comercial tem Ítalo Vilabella Praxedes falando de esportes. A Rádio Difusora de Mossoró está nas redes sociais. Além de você ouvir a maior audiência do rádio, você também irá ver toda a nossa equipe e bastidores dos nossos estúdios em imagem Full HD. Basta procurar a Rádio Difusora de Mossoró no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Acesse www.difusoramossoró.com.br. Eu vou comprar no supermercado Queiroz. E eu vou já pro supermercado Queiroz. É da nossa terra, é do nosso coração. Supermercado completo, tem promoção de montão. Oferta todo dia, pro bolso não reclamar. Supermercado assim, é o bom da gente comprar. Eu vou comprar no supermercado Queiroz. Vem com a gente, a Sol Comercial te deixa muito mais contente. Porque aqui você encontra tudo o que você precisa, com melhor atendimento, maior variedade. Elétrico, hidráulico, lustres, luminárias, garantia de quem mais ilumina a cidade. Vem com a gente, a Sol Comercial te deixa muito mais contente. Sol Comercial, Avenida Alberto Maranhão, telefone 3316-2800. Vem com a gente, a Sol Comercial te deixa muito mais contente. Sol Comercial. Seu dinheiro fácil de aprovar. Atenção, Mossoró, você sabia que o governo pode acabar com o saque aniversário do FGTS? Isso mesmo, essa modalidade que te permite antecipar uma parte do seu FGTS pode estar com os dias contados. Não fique de fora dessa, é a sua chance de garantir um dinheiro extra para realizar seus planos, quitar suas dívidas ou até fazer aquele projeto dos sonhos. E o melhor, você não precisa ir até a loja, é só ligar ou chamar no nosso WhatsApp, número 849-9111-6626 e resolver tudo de forma rápida e fácil. Mas se preferir nos visitar, estamos na Rua Coronel Vicente Saboia, número 49, no centro de Mossoró. Na empresta, é bem melhor. Não deixe para amanhã o dinheiro que você pode antecipar hoje. A oportunidade pode não estar mais. Ligue ou chame no nosso WhatsApp agora e aproveite essa chance. Estamos esperando você. Na empresta, você pode. Difusora Mossoró, a fala do povo. Difusora, não há distância que nos separe. Difusora, oi! Conexão Difusora na sua mão. Das 3 às 5 é pura emoção. Na rádio de Mossoró com Jorge Witt no comando dessa estação. Agora Mossoró, 4 horas mais 6 minutos, estamos de volta com o nosso Conexão Difusora, aqui no som da sua vovozinha, Difusora Mossoró, oeste do Rio Grande do Norte, 74 anos no ar, 10 kW de potência na antena. Portanto, aí não há distância que nos separe. Tem ouvinte para participar aqui no programa? Tem sim, o ouvinte participa, tem vez, tem voz aqui no microfone potente e democrático da sua difusora. Boa tarde, Jorge Wittes. Boa tarde, família difusora, ouvinte maravilhoso. Davi Paulino do IH aqui na escuta, né? Tamo junto, misturado, né? Obrigado, Davi. Então, manda um abraço aí para toda a galera aí. Escuta do programa aí, ouvinte maravilhoso. Então, boa tarde, fique com Deus aí, Jorge Wittes. Valeu, meu amigo Davi Paulino, obrigado a você aí no bairro Belo Horizonte. A gente estende aí o abraço, né, o salve para o meu amigo Milton de Souza Barros, também a minha amiga Madalena Freitas, Madalena, a gente já estende aí o alô lá para a nossa amiga Maria Dalvanete, lá no Sítio Saboeiro, seu esposo Dedé também acompanhando aí o nosso programa. Muito obrigado aí, Maria Dalvanete e seu esposo Dedé, lá no Sítio Saboeiro, em Governador do Serro Rosado. Também aqui na cidade de Mossoró, a gente vai felicitar a minha irmã, Cacilda Mendonça, lá no aeroporto, também o Luiz Aires, tá certo, Dona Maria das Tapiocas, Também quem está ouvindo o programa lá é a Marineide. Obrigado aí o pessoal lá no bairro Aeroporto, lá no bairro Boa Vista, tem Dona Rita de Zequinha. Obrigado aí a Dona Rita de Zequinha, tia Rita, mas aí o pessoal conhece ela por Dona Rita de Zequinha, tá bom? Também lá no bairro Boa Vista tem a minha amiga Sueli Alves, tem também o seu Cícero Belarmino, meu amigo Francisco Dantas, tem o Marcondes Santos, que é coleguinha de rádio. Obrigado aí, meu amigo Marcondes. E a Marcondes a gente estende aí para todos os coleguinhas que estão aí acompanhando o nosso Conexão, tanto através do AM, né, nas ondas médias, no AM 1170, também no Rádios Net, e por sua vez também lá no YouTube, tá bom? Tem mais ouvinte para participar? Tem mais ouvinte, sim, o ouvinte participa aqui no programa. Boa tarde. Boa tarde. Sabe me dizer se quem tirou o Pix dos R$200, o sorteio no domingo? Teve o sorteio no domingo? Botaram as pessoas para sortear? Sabe me dizer quem foi que tirou? Olha, não tenho essa informação, viu, dona Joana Dark, a gente não tem essa informação do domingo, do sorteio. Acho que vou procurar saber aqui, tá bom? Saber de onde foi esse sorteio, que sorteio foi esse, pra gente informar pra senhora, mas eu não tenho informação sobre isso não, tá bom? Seguindo aqui com o nosso programa, a gente não filtra, viu? O áudio aqui não filtra. Se você mandou o áudio pra rádio, a gente não filtra, a gente não edita, a gente não censura. O ouvinte manda o áudio, a gente coloca, tá bom? E se for uma cobrança, a gente vai cobrado no ar, não tem problema não. Mas aí não tem essa questão de censura não, viu? Colocou, mandou o áudio para a rádio, a gente coloca com certeza, sem filtro, sem maquiagem, sem edição, sem nada. Vai direto mesmo. Vamos aí chamar o meu amigo Ítalo Vila Bela Prachete, chegando com o esporte, aqui às 4:09. Ítalo Vila Bela Prachetes falando aí sobre o campeonato Potiguar. O Baraúnas perdeu, né? Para o Lagunas, perdeu aí de virada e foi rebaixado. O Potiguar venceu o Globo e segue aí na briga por vaga nacionais. Quem traz a informação para o nosso programa é o Ítalo Vila Bela Prachetes. Alô, Ítalo, boa tarde. Boa tarde, Jorge, boa tarde toda a família esportiva difusora. Falando de futebol nessa segunda-feira, na segunda-feira da bola, na tarde da segunda-feira, vou dizer que o Potiguar já teve a apresentação hoje, o time já voltou a trabalhar visando seu jogo contra a equipe do Santa Cruz, no mata-mata, em dois jogos. A expectativa é saber onde será os jogos. O primeiro jogo é mando de campo do Potiguar, segundo mando de campo da equipe do Santa Cruz. A equipe do Potiguar se vai jogar no Frasqueirão, se vai jogar na Arena, se vai jogar em Açu. A expectativa também para sair, confirmar a primeira partida, Potiguar e Santa Cruz, como também os locais. A Federação Norte Rio Grande do Futebol já começa a definir, o time do Laguna enfrenta a equipe do Globo. Já a equipe do Globo vai ser a sua segunda partida em casa. Laguna leva vantagem, trazer a primeira partida. Não tem vantagem em termos de resultado. Empate em duas partidas, a decisão será decidida em pênaltis, em tiros livres. Então, a expectativa vai aí para quem vai ficar para enfrentar ABC e também o América. Potiguar vai passando pelo Santa Cruz, tem o América pela frente, já a equipe do Laguna passando, tem o ABC pela frente para decidir a decisão. Aí sim sai a semifinal e a final do campeonato estadual do Rio Grande do Norte. Baraúnas foi rebaixado juntamente com a equipe do Força Luz. As equipes poderão ainda esse ano, no mês de outubro, já começar os trabalhos para disputar a segundona e quem sabe uma vaga para a primeira divisão. Esse ano sobe dois caíram e dois terão direito a acesso à primeira divisão do nosso estado para 2026. O investimento do Baraúnas trabalhou, mas que realmente não aconteceu o planejamento que a diretoria fez para o clube disputar uma vaga para as competições nacionais e terminou tendo um prejuízo, caindo para a segunda divisão do nosso estado. A diretoria vai se reunir, fazer um balanço e tem planejamento para voltar na segunda divisão, que deve utilizar o campo da Serra do Mel, diminuindo mais as despesas que foram enormes jogando fora do Mossoró sem estádio de futebol. A Copa do Brasil, Santa Cruz enfrenta a equipe do Náutico, ABC tem a equipe do Olaria pela frente e a equipe do América União Rondonópolis, são adversários dos nossos representantes pela Copa do Brasil. Expectativa realmente é de os clubes do Rio Grande do Norte passar. O adversário mais difícil é o time do Santa Cruz, que tem o Náutico e tem uma camisa forte, mais pesada do que do próprio Santa Cruz em termos de competições. O Náutico leva essa vantagem. Então vamos aguardar aí a expectativa o prosseguimento da Copa do Brasil. Hoje é segunda-feira, na segunda-feira da bola tem campeonato regional em Pernambuco. A bola rola no futebol pernambucano para os seguintes jogos nessa segunda-feira. No Pernambucano, Central enfrenta o Decisão. Já no campeonato carioca, hoje tem Sampaio Corrêa e Vasco da Gama. No Paraense, São Francisco e Águia Marabá, que deu a Águia Marabá vencendo o jogo por 3-2. No campeonato sergipano, Falco enfrenta o Carmópolis. São jogos da segunda-feira, da segunda-feira da bola. Ontem teve bola rolando, teve movimentação também ontem pelo futebol do Brasil. Antes de falar do futebol brasileiro, Marcelinho Carioca, ex-técnico da equipe do Baraunas, assume o Nacional de Patos. Depois de uma rodada em que o Nacional de Patos pode correr o risco de ser rebaixado, Marcelinho Paraíba foi anunciado como técnico. Foi anunciado também como técnico do Americano do Rio e a torcida ficou sem saber. Vai para o Nacional de Patos ou para o Americano? O fato inusitado movimentou as redes sociais no domingo, onde muitas perguntas estavam aí para decidir como seria a participação de Marcelinho Carioca em dois clubes. O Americano está em processo de montagem do elenco, visando a disputa do Carioca A2, que só começa em maio. Já o Nacional de Patos está na reta final dessa primeira fase do Campeonato Paraibano e luta contra o rebaixamento. Portanto, teoricamente, a missão de Marcelinho Carioca é 3 jogos, acabando sua passagem no clube no dia 22 de fevereiro, aí segue para o Rio de Janeiro para trabalhar no Americano do Rio. Se tornou possível 2 anúncios com o Nacional de Patos, também o Americano do Rio de Janeiro, o Marcelinho Carioca, Marcelinho Paraíba, por que dizer, que esteve trabalhando na equipe do Barão. Ele já esteve na equipe do 13, Perelini, Sport da Paraíba, Oirense, Serra Branca, Baraunas. Como jogador, teve passagem como São Paulo, Grêmio, Flamengo, além de convocação para a seleção brasileira, o Marcelinho Paraíba, que assume o Nacional de Patos com a missão de não se rebaixar. 3 jogos, vai ter que vencer pelo menos 2 jogos e 1 empate para tirar o Nacional de Patos do rebaixamento. Em seguida, segue para o Rio de Janeiro montar a equipe do Americano, que vai disputar a segunda divisão do futebol carioca. É a movimentação do futebol do Brasil, né? As idas e vindas de treinador. No Paulista, ontem o Novorizontino empatou com o Santos em 0-0. A Ponte Preta bateu o Guarani no clássico 2-0. O Água Santa empatou com o Palmeiras. O Palmeiras jogou mal, empatou com o Água Santa em 1-1. O Corinthians passou pelo São Bernardo 2-0. No Carioca, o Maricá empatou com o Bangu 1-1. O Botafogo perdeu para o Madureira, o Botafogo 2-0. Já o Volta Redonda empatou com o Nova Iguaçu em 0-0. No Campeonato Mineiro, o Uberlândia bateu o Atlético Clube 3-0. O Cruzeiro perdeu o clássico para o América, para o Atlético Mineiro por 2-0. O Aimorés perdeu para o Democrata por 1-0 no futebol de Minas Gerais. No Baiano, o Bahia amassou o Colo-Colo 6-0. O Juazeirense perdeu em casa para o Atlético de Alagoinhas 1-0. O Campeonato Goiano teve Anápolis 1, Aparecidense 0. Goiás 1, Atlético 2, Craque 2, Goianés 0. No Pernambucano, o Náutico venceu Afogados 4-0. Petrolina perdeu para o Retrô por 1-0. Já no Maranhão, Pinheiros perdeu para o IAP 2-0. No Paraense, Bragantino do Pará 0-0, Paysandu, Tunaluso 0, Remo 3. No Campeonato Paraibano, teve Picuiense 1, 2 Auto Sport, Botafogo da Paraíba 4, Campinense 1, Esporte de Patos 0, Serra Branca 2. Corre risco de rebaixamento o time do Esporte de Patos também. Campeonato Piauiense teve 4 de julho 1, Oiense 2, Parnaíba 0, Piauí 1, Atlético do Piauiense 1, Fluminense do Piauí também 1. Foi um dos principais campeonatos do Brasil em destaque ontem, quando a bola rolou pelo futebol do Brasil. Ítalo Vila Bela Praxedes, Departamento de Esportes, Difusora AM. Praxedes Tour, dia 23 de fevereiro. Conheça a cidade de Porto Alegre, Cachoeira do Pinho, Mirantes e outros locais. Você vai conhecer com a Praxedes Tour. Confirme sua presença no 9912-9105. Praxedes Tour. Organize seu passeio da escola, sua igreja, sua família. Entrega a Praxedes Tour, que organiza o seu passeio. Praxedes Tour, 9912-9105. Obrigado ao Ítalo Vila Bela Praxedes, trazendo a informação do esporte, ainda com mais notícias do esporte, né? O Potiguar venceu ontem a equipe do Globo, né? Pelo placar de 1-0. E a reportagem, a equipe de esporte da Difusora ouviu o técnico do Potiguar, o Alan Frederico, justamente sobre essa partida. Tem como colocar aí a sonora do técnico, vamos lá colocar, dá certo, colocar lá no YouTube, dá certo sim. Vamos lá, aí a sonora do técnico Alan Frederico sobre a partida de ontem. Ela valeu como um jogo muito difícil, né? Assim como tem sido os outros jogos, nós tivemos algumas dificuldades, né? Eles tiveram algumas oportunidades, mas a gente soube se comportar, acho que as mudanças tiveram efeito hoje. E a gente conseguiu fazer um bom jogo e no reto final fazer um placar de 1-0. Que é muito importante, né? Pra gente continuar a nossa caminhada na busca pelas vagas. Acho que o treinador pedindo, vamos trabalhar para as próximas partidas, né? Esse jogo já passa e acredito que a gente tem que se reforçar para a próxima fase da competição e fazer boas apresentações. Aí você ouviu a fala do técnico do Potiguar. Ontem, após a partida do Potiguar, aliás, a partida foi no sábado, né? Foi sim, foi no sábado, o placar por 1-0, lá vencendo o Globo. Agora em Mossoró, 4 horas mais 19 minutos, você sabe o que é o bicho geográfico? Sabe não? Sabe não, né? Tudo bem, depois do nosso intervalo comercial, a gente vai trazer essa informação para você. Esse bicho geográfico. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial, agora vamos trazer a informação policial. Suspeito de arrombar estabelecimento comercial é preso durante a ação da Guarda Civil Municipal. Durante patrulhamento na área central, a viatura da Patrulha Maria da Penha foi abordada por um cidadão que informou ter visto um indivíduo invadindo uma loja de eletrodomésticos. No local, os agentes perceberam ruídos vindos do interior e constataram que o suspeito havia entrado pelo teto. Com o apoio de um comerciante, o gerente foi acionado para abrir a loja. A equipe operacional realizou a incursão e encontrou o indivíduo que estava sozinho e sem arma, já com os produtos separados para o roubo. Ele não conseguiu fugir porque teve dificuldades de retornar ao teto com os produtos e foi surpreendido pelas equipes da Guarda Civil Municipal, que fizeram o cerco por todo o quarteirão. Detido em flagrante, ele foi encaminhado à delegacia de plantão e autuado por furto qualificado. A ação envolveu todas as equipes do serviço, sendo a ocorrência apresentada pela viatura à delegacia de plantão. Vale ressaltar que estavam em troca de turno, mas não mediram esforços aí para cumprir a lei. Mulher em situação de rua é presa, suspeito de arrombar comércio e furtar produtos. Na madrugada do último sábado, dia 9, por volta das 2:45, uma equipe de moto patrulhamento da Guarda Civil Municipal prendeu uma mulher após um furto em um estabelecimento comercial na área central, em frente à Praça do Pax. Durante o patrulhamento, os agentes avistaram a suspeita tentando se esconder e, ao abordá-la, encontraram uma quantia em dinheiro e alimentos furtados da loja. Próximo ao local, o estabelecimento foi identificado com a vidraça arrombada. O vigilante que estava nas proximidades informou que teve ouvido o barulho de vidro quebrando. A acusada, já conhecida por crimes na cidade, afirmou ser usuária de drogas e foi presa recentemente por furto. Polícia Militar prende suspeito de lesionar um homem a golpes de garrafa durante bebedeira em Açu. Policiais da 10º Batalhão prenderam na noite do último domingo, dia 9 de fevereiro, um homem suspeito de ter tentado contra a vida de um outro durante uma bebedeira em Açu, no interior do estado do Rio Grande do Norte. Valdir Soriano de Oliveira, mais conhecido como Catatal, teria se desentendido com Francisco de Assis Silva enquanto bebiam em um bar na rua 24 de julho, próximo à AABB, naquela cidade. Ainda de acordo com a Polícia Militar, a vítima não percebeu que havia sido lesionado e foi para casa.

Agora em Mossoró, 4 horas mais 27 minutos, estamos de volta com o nosso Conexão Difusora, aqui no som da sua difusora, ZYJ 598-1170 kHz. Lembra você que eu sou o Jorge Witt, estou aqui desde as 3 horas e faço companhia até as 5 horas, deixando você atualizado, deixando você o ouvinte mais informado do Rádio AM local. Muita informação nessas 2 horas aqui no som da sua difusora. E seguindo com a informação, olha, você sabe o que é o bicho geográfico? Sabe o que é? Não? Pois vamos passar para você agora o que é, né? Saber. É uma dermatite que é causada por larvas de parasitas que vivem no intestino de gatos e cachorros. Os cuidados com a saúde da pele devem ser redobrados, principalmente quem sempre procura por praias e ambientes ao ar livre no verão. Uma das preocupações nesta estação é o chamado bicho geográfico. É uma infecção causada pela larva comum em regiões tropicais e subtropicais do Brasil. O bicho geográfico é um parasita que literalmente desenha trilhas pelo corpo, geralmente adquiridas através do contato com solos contaminados. Embora a sensação possa ser exatamente incômoda e, por sua vez, dolorosa, a boa notícia é que existem formas de prevenir e tratar essa condição. O bicho geográfico é o nome popular da infecção causada por larvas parasitas como a anciolostoma. Geralmente se origina nas fezes de cães e gatos. A transmissão é o contato entre o ser humano e os vermes do bicho geográfico, ocorre por meio das fezes de cães e gatos, contém ovos dos parasitas. A eclodirem, os ovos liberam larvas que podem infectar pessoas. Isso acontece em solos quentes, úmidos e arenosos, nos quais esses animais defecam. No caso de praias e parques. Para que alguém adquira a doença, o contato entre o solo contaminado e a pele precisa ser direto. Geralmente, a larva migram através dos poros. Acomete aí quem anda descalço ou senta, sem proteção, em locais de risco. Por isso, as regiões do corpo mais afetadas costumam ser os pés, mãos e nádegas. Em um primeiro momento, o local pelo qual a larva penetra na pele fica avermelhado e causa coceira, como uma picada de inseto. A coceira, inclusive, é o principal sintoma do bicho geográfico. Conforme a dermatite avança e o verme transita pelo tecido subcutâneo, o que parece conseguir aí notar as lesões que formam linhas irregulares similares a um mapa. Daí o motivo da larva, a larva migrans cutânea, se chamar popularmente do bicho geográfico. Portanto, aí, né, sempre é bom ter muito cuidado aí com as fezes dos animais, né, do seu gatinho, do seu cãozinho, né, sempre que você for manipular, né, e aí lavar as mãos, enfim, ter sempre os cuidados. E ainda existe gente mal educada, né, que leva o cachorrinho, o gatinho para passear, e aí o cachorro faz as suas necessidades ali no meio da rua, né, e muita gente deixa lá, né, se fazendo de doido. E aí, um animal faz em qualquer canto. Claro, um animal não sabe, né? Não tem noção. Porque tem muita gente que confunde, acha que cachorro é gente. Cachorro é cachorro, gente é gente. E aí, ele faz lá as suas necessidades e você que tem que fazer a asepsia, né? Você tem que apanhar, tirar lá do meio da rua, para que pessoas não pisem, né? Para que pessoas não entrem em contato. Não deixe de ser mal educado, né? Ande, caminhe lá com o seu animalzinho na praça, né? Tem locais aí que as pessoas, ali na Praça do Esporte principalmente, né? Ali na Praça do Esporte, principalmente no domingo, muita gente leva seu cachorro para passear, e aí o cachorrinho faz a necessidade lá e o cara passa, né? Desapercebido, dá uma de inconsciente, não vou dizer outra coisa, né? Dá uma daquela pessoa que não tem consciência, deixa lá o serviço do animalzinho, né? Não procura apanhar, não procura limpar fechar um local, simplesmente segue lindo e fagueiro como se nada tivesse acontecido, né? Um retrato puro da falta de educação dessas pessoas, né? Com o semelhante, porque o animal, ele tem a necessidade e ele faz. Quem tem que limpar é você que é cuidador, né? Você que é cuidadora dos animais. Então, vamos ter mais educação, né? E ter cuidado com esse bicho geográfico. E quando você for passear com o seu animalzinho, leva o saquinho, né? Leva o saquinho e aí existem aí até fraldas, né? Visto as lojas aí vendem até fraldas para esses animais. Agora em Mossoró, 4:33. Não para, não. Aqui você tem precisão e agilidade. Informação útil e importante a todo momento. Difusora. Oi. Semana no Congresso, prioridade total para as emendas. Confira na reportagem da Lívia Braz. O assunto mais polêmico que permeia desde o ano passado a relação entre legislativo e judiciário, as emendas parlamentares, devem voltar a ser foco esta semana no Congresso. Segundo o cientista político Eduardo Green, deve ser uma semana de trabalho forte em cima de debates e também de uma regulamentação sobre essa questão. Então, o tema das emendas, para que nada mude e tudo siga como está, vai ocupar bastante tempo dos parlamentares. Na semana passada, a volta dos trabalhos no Congresso foi dominada por este tema. Diante da polêmica, o ministro do STF, Flávio Dino, liberou parte dos valores. Com muitos ajustes previstos para serem feitos antes de ser colocado em votação em plenário, o projeto da Lei Orçamentária 2025 também ganha os holofotes esta semana no Congresso. Na semana passada, uma análise técnica feita pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados previu um reajuste de pelo menos R$ 22,8 bilhões extras para o texto em análise. A previsão, segundo o relator Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, é que até meados de março sejam debatidas despesas, como os benefícios sociais, Vale Gás e Pé de Meia, que acabaram impactando no orçamento. Outras pautas podem aparecer de forma secundária, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais. Esta é uma das 25 prioridades entregues pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na semana passada ao Congresso. A proposta de limitar os super salários dos servidores públicos também está entre as prioridades do governo e pode aparecer na pauta da semana, assim como o texto que trata da reforma da Previdência dos militares. Propostas que têm menores chances de entrar em votação, mas que devem ganhar destaque no debate. Reportagem Lívia Braz. Obrigado, Lívia, trazendo a informação aqui para o nosso Conexão. 4:35. Matrículas da rede municipal se encerram nesta quarta-feira. Pois é, as matrículas para o ano letivo 2025 na rede municipal de ensino se encerram nesta quarta-feira, dia 12. A Secretaria Municipal de Educação ampliou o calendário de matrículas com o objetivo de garantir que todos os alunos sejam matriculados. Estão sendo disponibilizados 3.914 vagas em toda a rede municipal. O número de vagas disponibilizado na rede municipal está distribuído da seguinte forma: 439 vagas para educação infantil, creche; 882 para educação infantil pré-escola; 1.229 para ensino fundamental, anos iniciais, e 1.364 para o ensino fundamental, os anos finais. No programa CMA 2025, aproximadamente 2 mil agricultores já realizaram o corte de terra. O balanço mais recente da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural mostra que mais de 1.700 agricultores e agricultoras em Mossoró já fizeram um corte de terra em sua propriedade dentro do CMA 2025. O levantamento refere-se até a última sexta-feira, dia 7. De acordo com a secretaria, mais de 4 mil pequenos agricultores e 115 comunidades rurais se inscreveram e estão aptos a receber o combustível para o corte de terra. Até o momento, foram liberados 38.268 litros aos beneficiados. Seguindo aqui com o nosso Conexão, mais de 4.700 pessoas em Mossoró estão com a segunda dose da vacina da dengue em atraso. Iniciado desde o mês de janeiro, o período chuvoso traz alegria para a muitos e preocupação para outros tantos. Com o aumento das chuvas, crescem também os casos de dengue, já que o acúmulo de água em calhas e reservatórios são os principais motivos para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. A forma mais eficaz de combater a dengue é a adoção de medidas de prevenção com a eliminação dos criadouros do mosquito. Mas para auxiliar neste combate, o Ministério da Saúde disponibiliza doses de vacina contra a dengue que é destinada para o público dentro da faixa etária dos 10 aos 14 anos. Em Mossoró, mais de 4.700 pessoas ainda não tomaram a segunda dose do imunizante. De acordo com as informações repassadas por Eteval Lima, coordenador do setor de imunização do município, o ciclo vacinal só está completo após a aplicação da segunda dose, o que pontuou Etevaldo. Os alunos da rede estadual do Rio Grande do Norte retornaram às aulas nesta segunda-feira com restrições do uso dos celulares. Os alunos da rede estadual de ensino do estado do Rio Grande do Norte iniciaram o ano letivo nesta segunda-feira com uma mudança significativa no uso dos celulares dentro das escolas. A restrição ocorre devido à Lei número 15.100 de 2025, sancionada pelo presidente Lula em janeiro deste ano, que limita o uso do dispositivo eletrônico portátil durante as aulas, durante os recreios, intervalo e em todas as etapas da educação básica. Agora em Mossoró, 4 horas mais 39 minutos. Não para, não. Aqui você tem precisão e agilidade. Informação útil e importante a todo momento. Difusora. Chegando para participar aqui do programa, Reinaldo Silva. Difusora Intimidade da Notícia, conversando com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de Mossoró, o Francisco Neves, o nosso Biron Neves, que fala, o sindicato já fechou a primeira parte, não dá no final dela em dezembro, a parte leve, né, a construção leve, agora está pegando o pré-moldado e a parte, vamos dizer assim, da construção pesada. Em que pé está esta negociação e se tem chance de fechar agora em fevereiro? Difusora, bem-vindo. É um prazer mais uma vez estar junto com vocês da Difusora, passando as negociações, tudo que está acontecendo no sindicato, principalmente agora que nós estamos no período de negociações, né? Nós, a construção leve, né? Porque nós tivemos aqui, para todos saberem, uma decisão, graças a Deus, o que é leve e pesado, né? A construção leve, ela fica com as casas e os edifícios, né? Nós fechamos a negociação já está sendo paga agora no mês de janeiro para fevereiro, já os aumenta. Lembrando que a convenção, fechando agora em janeiro para fevereiro, mas equivalente a 1º de novembro. E a gente tá nisso aí, nessas fiscalizações, para ver se está sendo cumprido, né? Principalmente o reajuste. E estamos partindo também para negociações agora dos pré-moldados, que estão muito boas, né? Que o pré-moldado, questão do pré-moldado, ele passou para ser construção pesada. E a gente está em negociação com as pessoas do pré-moldado para ver essas questões, como vai ficar agora daqui para frente. Mas graças a Deus, isso aqui eu quero dizer que só quem está ganhando com isso, né? É um compromisso mesmo. Desde que eu assumi o sindicato da construção civil, que eu ia transformar o pré-moldado na construção pesada e a gente ia transferir, e é uma coisa que está acontecendo, né? Gradualmente, mas está acontecendo. Eu acredito que o próximo ano em seguida já está com salário tudo, tá, salário e cartão alimentação por a construção pesada. Isso foi um compromisso que eu tive com os pessoal do pré-moldado e que a gente está chegando e estamos cumprindo, né? Nós também esse mês de fevereiro. Agora vamos partir para as negociações da hoje, né? Hoje, dia 11, vai ter uma reunião lá em Natal, a questão da construção pesada, que é a área de Petrobras, DENIT, e acredito que esse mês nós fecha também, para finalizar o termo de reajuste de convenções, nós fecha agora em fevereiro a construção pesada também. Ô, Biro, como é que está... Você está fazendo visita aos canteiros de obra, ainda hoje pela manhã você visitou a obra lá da UERN, né? Conversando com os trabalhadores, como é que está sendo esse trabalho? É sempre de manhãzinha, a gente volta para sempre estar junto com os trabalhadores, né? Lá estão fazendo uma tela em volta da UERN, um serviço bem, bem importante, né? Talvez se fosse um muro, eu estou dizendo como cidadão, se fosse um muro, não fosse tanto. É, porque o vigia de dentro, ele vê para fora, e também quem está fora vê quem está dentro, né? Os alunos ficam mais. Muito, uma obra muito importante do governo do estado, né? Acredito que do governo do estado é uma obra muito importante, isso aí a gente tem que frisar. Nós temos também muitas obras importantes aqui da prefeitura, e só quem ganha com isso, as obras do governo do estado e de prefeitura, quem ganha com isso é os trabalhadores e a mão de obra de Mossoró, né? Acreditamos que esse ano nós vamos continuar com várias obras, né? Já se fala até no começo, né, da BR-304. Tem muitas obras que é importante que está para começar esse ano. E isso aí é muito importante, né? Nós também estamos fazendo umas visitas. Nós vamos começar essa semana, vamos dar uma volta na região oeste, nas cidades que faz parte do Sintracom, para que a gente veja como é que está o cumprimento, né? Nós vemos também que pelo sexto ano, somos nós de Mossoró, quem fecha no Rio Grande do Norte as primeiras negociações, né? Você vê, difícil, o trabalhador da construção leve, o profissional, foi 6%. Na região norte-nordeste, ainda nenhum sindicato tinha fechado um índice de 6% de novembro a novembro, data base de novembro a novembro. E nós, graças a Deus, o Sintracom é o primeiro. E por 6 anos agora, somos nós, no Rio Grande do Norte, quem fecha essa diretoria brava, que é uma diretoria que eu tenho o maior orgulho de estar nela, uma diretoria que tem coragem, que tem compromisso com os trabalhadores. E que nós, por seis anos em seguida, são do Rio Grande do Norte, é Mossoró quem fez as convenções. Ô, Biró, como é que está a questão da mão de obra, amiga? Estou me lembrando do final do ano. O pessoal ligando para Biró, pedindo para arrumar trabalhador, pedreiro, servente, carpinteiro. E agora, como é que está? Tá ainda tá pior. Pior para melhor, né? É o pior que representa o melhor. É melhor, né? Nós estamos trazendo pessoas de Caraúba, estamos trazendo de Governador Sé Rosário, está vindo aqui de Macau. Tem uns meninos de Ipanema aí. Tem pessoas de Ipanema também. Está desse jeito, né? Se hoje a gente estivesse aqui no sindicato, é difícil até dizer, e é incrível dizer, se nós estivesse aqui sem trabalhador, principalmente pedreiro, carpinteiro e armador, não ficaria desempregado, porque teria onde locar essas pessoas. Tem obra aqui em Mossoró para começar, é difícil para começar, mas não começa porque não tem a mão de obra qualificada para começar essas obras aqui. A gente fica um pouco triste assim, porque seria interessante para o comércio, né? Quando esses trabalhadores estão aqui em Mossoró, são importantes, né? Porque estão vendendo material, tá começando essas obras, fica vendendo material, aquece o comércio, aquece isso aí, né? Algumas pessoas falam assim, mas esse pessoal de fora que vem, eles fazem aí esse final de semana numa viagem, de primeiro nós tínhamos, quando tinha pouco a obra, não seria muito interessante, mas agora, como estão precisando de mão de obra, tem que arrumar mão de obra para começar aquele edifício, aquela casa, tem que começar, e só começa com mão de obra para poder começar a vender os materiais de condições. E a gente está bem preocupado, estamos ajudando, porque é causa disso aí, trazer mão de obra, que é para começar as obras aqui, para aquecer também a questão do comércio. Ô Biró, o complexo 15 de março da BR-110 a 304, o sindicato também tem fiscalizado. Como é que está a obra nas últimas visitas que o sindicato fez? Bom, nós temos muitas obras importantes também, como as 10 passarelas que estão em andamento, né? Eu estou sentindo uma estranha assim. Deu uma parada, os trabalhadores estão ligando para mim, até mesmo os moradores de Mossoró, Biró, o que é que está acontecendo, né? Aí é responsável por isso a Vipetro, que é a empresa que é aqui, até aqui de Mossoró, mas realmente essa semana a gente estava parado, mas a gente vinha uma concretação, dos passarelos sendo concretado. É, Deus queira que não pare, que é uma obra muito importante, né? Uma obra que a gente sabe que já teve várias vítimas, né? E essas passarelas nesses cantos específicos que está sendo construída, vai evitar muito, praticamente de frente à rodoviária, na chegada ali na entrada do Natal, né? Esse local, infelizmente, esses locais que estão fazendo as passarelas é onde teve vítima fatal. Então é importante sair, né? E a gente tem certeza que é de o DENIT ver com a VIPET o que está acontecendo para ter o andamento e a finalização dessas obras aí. Muitas obras importantes também que vão começar em Mossoró. E a gente estamos no trabalho de fiscalização. É muitas obras para fiscalizar, mas a gente, graças a Deus, hoje a gente tem uns contatos através de WhatsApp com todos os trabalhadores. Na hora que alguma coisa está errada dentro dos canteiros de obras, eles dão o toque para a gente dá prioridade àquelas coisas que é falta de pagamento, às vezes não é todas as empresa, falta de pagamento, o cartão alimentação, como agora mesmo a gente estava numa obra na UERN por causa de cartão alimentação que estava atrasado, e o trabalho do sindicato é esse. E não é à toa que nós estamos aqui há muito tempo aqui, pronto para ficar cuidando do trabalhador e de seus direitos. Obrigado, Francisco Biró Neves, o nosso Biró Neves, presidente do Sintracon, Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil. E uma notícia boa, né? O Sintracon é o primeiro da região norte e nordeste do Brasil a conquistar um aumento de 6% para a categoria, né? Em toda a história do sindicato. E hoje, em Natal, tem audiência que pode definir, né? Pode selar o piso da categoria da parte pesada, né? Do Sintracon. Reinaldo Silva, do Sintracon. Informação em nome da farmácia Viva Bem. Fevereiro, mês de aniversário da farmácia Viva Bem, mas quem ganha o presente é você. São 6 prêmios que a farmácia Viva Bem vai sortear no final do mês para você. Farmácia Viva Bem, completo sortimento em medicamentos, remédios controlados, genéricos, siga no Instagram, farmaciavivabem.rn. Farmácia Viva Bem, Rua Marechal Deodoro 29, Paredões, pertinho da Cobal Mossoró. Reinaldo Silva, Difusora, a intimidade da notícia. Obrigado ao Reinaldo Silva, trazendo a informação aqui para o nosso Conexão. Vamos ao nosso intervalo e a gente volta já com a parte final do nosso Conexão. Rádio Difusora de Mossoró, ZYJ 598, 1170 kHz, 10 kW, Avenida Cunha da Mota, sem número, bairro Pereiros, Mossoró, Rio Grande do Norte. Diretor-presidente Paulo Linhares, Difusora, há mais de meio século, a fala do povo. Junto com você, Mossoró faz acontecer. O IPTU 2025 já está disponível e cheio de facilidades para o contribuinte mossoroense. Tem desconto de até 25% para quem pagar em cota única até o dia 31 de março, com o pagamento pelo boleto, via Pix ou no cartão de crédito. Acesse contribuinte.mossoró.rn.gov.br e emita o seu boleto. Prefeitura de Mossoró. Eu vou comprar no supermercado Queiroz. E eu vou já pro supermercado Queiroz. É da nossa terra, é do nosso coração. Supermercado completo, tem promoção de montão. Oferta todo dia, pro bolso não reclamar. Supermercado assim, é o bom da gente comprar. Eu vou comprar no supermercado Queiroz. Fevereiro traz o clima ideal e as melhores oportunidades para iniciar sua reforma ou construção. Em Queiroz e Filhos, você encontra materiais de qualidade, preços justos e condições especiais para transformar seu projeto em realidade. Porcelanatos, tintas, louças, betoneiras, telhas, ferros, material elétrico, hidráulico e muito mais. Passe em Queiroz e Filhos e aproveite para construir ou reformar com quem entende do assunto. Televendas 84-3316-2002. Queiroz e Filhos. Confiança a quem constrói. Seu dinheiro fácil de aprovar. Atenção, Mossoró! Você sabia que o governo pode acabar com o saque aniversário do FGTS? Isso mesmo! Essa modalidade que te permite antecipar uma parte do seu FGTS pode estar com os dias contados. Não fique de fora dessa! É a sua chance de garantir um dinheiro extra para realizar seus planos, quitar suas dívidas ou até fazer aquele projeto dos sonhos. E o melhor, você não precisa ir até a loja. É só ligar ou chamar no nosso WhatsApp, número 849-9111-6626, e resolver tudo de forma rápida e fácil. Mas se preferir nos visitar, estamos na Rua Coronel Vicente Saboia, número 49, no centro de Mossoró. Na empresta, é bem melhor. Não deixe para amanhã o dinheiro que você pode antecipar hoje. A oportunidade pode não estar mais. Ligue ou chame no nosso WhatsApp agora e aproveite essa chance. Estamos esperando você. Na empresta, você pode. A Rádio Difusora de Mossoró está nas redes sociais. Além de você ouvir a maior audiência do rádio, você também irá ver toda a nossa equipe e bastidores dos nossos estúdios em imagem Full HD. Basta procurar a Rádio Difusora de Mossoró no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Acesse www.difusoramossoró.com.br. Agora em Mossoró, 4 horas mais 53 minutos, estamos de volta com o nosso Conexão Difusora. Já trazendo a notícia para você no último bloco aqui do nosso programa. A Prefeitura convoca aprovados no concurso da Procuradoria-Geral. O prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, do União Brasil, anunciou na última quinta-feira, dia 6, a convocação dos aprovados no concurso público da Procuradoria-Geral do município para a posse dos cargos. A lista dos convocados estará disponível no Diário Oficial do município. Ao todo, são convocados 7 procuradores, 10 analistas das áreas de contabilidade e do direito. O concurso da Procuradoria foi realizado no ano passado, após 18 anos sem concurso para a área em Mossoró. Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Rio Grande do Norte, CITE, realizará nesta terça-feira, dia 11, um protesto contra o governo do Estado devido à falta de acordo sobre o ajuste de 6,7% no piso salarial da categoria. A mobilização acontece após a reunião considerada frustrante com representantes do governo na última sexta-feira. Areia Branca e 4 comunidades estão com redução do abastecimento de água. A Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Rio Grande do Norte, a Caerne, informou na manhã desta segunda-feira, dia 10, que a cidade de Areia Branca e as comunidades de Arraial, Pedrinhas, Praia de Upanema e do Farol e Upanema de Cima estão com redução no envio de água. Segundo a companhia, o sistema mecânico do Poço Central irá passar por um trabalho de manutenção e, com isso, o abastecimento nestas localidades está sendo feito somente pelo Poço de Santa Amália. A previsão da companhia é que na próxima quarta-feira, dia 12, durante a noite, o poço seja colocado em funcionamento. Com a retomada do sistema, serão necessárias 48 horas para a normalização do envio de água a essas comunidades afetadas. Não para, não. Aqui você tem precisão e agilidade. Informação útil e importante a todo momento. Difusora. Relatório da CPI da manipulação dos jogos deve ser apresentado nesta terça-feira. Confira na reportagem. O relatório final da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas deve ser apresentado nesta terça-feira. Instalada em abril do ano passado, a comissão investiga as denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de apostas. Segundo o relator da CPI, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, os inquéritos e ações penais a que a comissão teve acesso mostram que os supostos criminosos buscavam principalmente goleiros, zagueiros e laterais para alterar o resultado das partidas, além de clubes com poucas chances de subir de divisão. O relatório também apresenta capturas de telas de conversas e transcrição de áudios entre jogadores e empresários, além de tabelas com dados de transferências bancárias e valores. Romário deverá sugerir 3 pedidos de indiciamento por contribuição de de fraude no resultado de competição esportiva e antecipou que o relatório vai trazer o certo, a transparência, o justo e a honestidade. Aqui as pessoas são pessoas que realmente querem definitivamente colocar tudo a limpo, querem abrir as caixas pretas, vamos dizer assim, dessas casas de aposta que existem no nosso país, entender e conhecer melhor que tipo de manipulação vem acontecendo e quais são os autores e atores dessas manipulações. O relatório final da CPI deverá ser votado na quarta-feira. Os senadores também deverão pedir à Polícia Federal informações sobre a transferência internacional do empresário William Rogato. Conhecido como Rei do Rebaixamento, o dirigente foi preso pela Interpol no início de novembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ele é suspeito de manipulação de resultados e de campeonatos. Da Rádio Senado, Pedro Pincer. Obrigado, Pedro, trazendo a informação aqui para o nosso programa. Queda de raios no Rio Grande do Norte duplica neste início de ano. O número de raios que atingiu o Rio Grande do Norte nos primeiros dias de 2025 duplicou em relação ao mesmo período do ano anterior. Conforme dados da Neoenergia Cosern, obtidos através do Climatempo, 16.914 raios tocaram o solo potiguar entre os dias 1º de janeiro e 7 de fevereiro. Esse número representa 110% de aumento em relação ao mesmo intervalo de 2024. Os municípios compreendidos entre as regiões Oeste e Seridó lideram o ranking. Os três municípios mais atingidos por descargas de 1º de janeiro a 7 de fevereiro deste ano foram Caicó, com 1.287, Upanema, com 1.192 e Angicos, com 833. Chegando aqui à última notícia do programa, o governo do estado, por meio do Instituto de Gestão das Águas, o IGARNE, divulgou relatório dos volumes dos principais reservatórios nesta quinta-feira, dia 6. A barragem Marechal Dutra, conhecida como Gargalheira, teve um aumento de 17 centímetros no volume de água nas últimas 24 horas. O açude público de Cruzeta também apresentou um aumento. Já em Jardim de Seridó, o açude Zangalheiras teve um aumento de 2,91%. A Lagoa do Bonfim também apresentou um aumento. Reservatórios menores também apresentaram incrementos positivos. Já a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, o maior reservatório do Rio Grande do Norte, acumula atualmente mais de 1 bilhão de metros cúbicos. Sua capacidade total. No relatório anterior, a barragem estava com mais de 1.565.102.266 metros cúbicos. Agora em Mossoró, 5 horas. Não há mais tempo para nada, só para nos despedir. Obrigado a você, meu amigo. Obrigado a você, minha amiga, que nos acompanhou nessa nossa jornada, que começou às 3 horas e encerra agora às 5. Agradeço a você pela audiência, você em todas as nossas plataformas. Muito obrigado. Já convido você para amanhã ficarmos juntos novamente aqui no som da sua difusora, no nosso Conexão. Você vai ficar agora na companhia da equipe de esporte da sua difusora no Panorama Esportivo. Volto ao microfone da sua difusora amanhã a partir das 5 horas no nosso estúdio 1170. Fiquem todos com Deus, tenham todos uma ótima noite de segunda, uma boa semana para todo mundo. Valeu, tchau, tchau. Supermercado completo, tem promoção de montão, oferta todo dia, pro bolso não reclamar. Supermercado assim é o bom da gente comprar. Eu vou comprar no supermercado Queiroz. Fevereiro traz o clima ideal e as melhores oportunidades para iniciar sua reforma ou construção. Em Queiroz e Filhos, você encontra materiais de qualidade, preços justos e condições especiais para transformar seu projeto em realidade. Porcelanatos, tintas, louças, betoneiras, telhas, ferros, material elétrico, hidráulico e muito mais. Passe em Queiroz e Filhos e aproveite para construir ou reformar com quem entende do assunto. Televendas 84-3316-2002. Queiroz e Filhos, confiança a quem constrói. ZYJ 598-10 kW 1170 kHz. Difusora Mossoró, a fala do povo. Difusora, não há distância que nos separe. Difusora, Esporte. Padre Júnior, agradecendo a Deus pelo milagre da vida, 5:03 em Mossoró. Muito boa tarde, torcedor. Muito boa tarde, torcedor. Estamos começando a partir de agora na Difusora mais um panorama esportivo. Hoje é segunda-feira, 10 de fevereiro. O ano é 2025. A partir de agora está aberto o mais popular microfone esportivo do rádio local, microfone da Difusora. 74 anos a fala do povo. Vamos juntos até às 6:00 PM tocando bola no campo do seu rádio. Até aqui vocês tiveram uma brilhante comunicação, um show de comunicação e prestação de serviço e informações no seu rádio com Jorge Witt e o seu programa Conexão Difusora, que volta amanhã a partir das 3:00 PM. Vamos trabalhar no oferecimento do Cassim, o seu laboratório de confiança. Por toda a cidade, o Cassim só cresce, tem sempre um Cassim pertinho de você. Mastermais, a proteção que seu patrimônio precisa, a tranquilidade que você merece, na João da Escócia, no bairro 12 anos. Sol, quem mais ilumina a cidade, tudo para a sua construção. Magnus Peças, a maior variedade em peças e acessórios para as melhores marcas ou das melhores marcas para sua moto. Magnus Peças, em 2 endereços em Mossoró. Loja 1 na Presidente Dutra, no São Manuel, e Rua Manuel Alves de Oliveira, também no São Manuel, só que próximo ao escritório da Caerne. Quer entrar em contato conosco? Telefone WhatsApp 98607-2420 ou 98871-6668. Mossoró Pneus, pneus, rodas e serviços, tudo em um só lugar. Na Presidente Dutra, LM Autopeças, peças para veículos nacionais importados de todas as marcas e modelos, variedade em estoque, atendimento e ótimos preços na Rua Coronel Gugel, no centro de Mossoró. O telefone é 3312-3435. Mister Capas, artigos importados, capas e películas para o seu celular ou tablet. PIA, administradora de condomínios, Mossoró Tibau e Areia Branca. Quer deixar o seu condomínio em boas mãos? Então, fique conosco, PIA, administradora de condomínios. Repave Construtora, transformando sonhos em realidade. Hospitalar Center, Medicina e Saúde, produtos ortopédicos em geral, na João Cordeiro, no centro de Mossoró. Montec, especialista em motores. Atacadão dos Ferros, grande variedade em ferro, aço para sua obra ou indústria, além de equipamentos e ferramentas para metalúrgicas e oficinas, na Rua Tiradentes, no centro de Mossoró. TCM, a internet e TV stream original do RN. Conexão com internet 100% fibra ótica de até 600 mega e mais de 115 canais. Ligue 3315-0710 e assine TCM. Com pauta ou sem pauta, Ítalo Prachedes? Sem pauta. Sem pauta, né? Sem pauta. Não vamos perder a tradição. O programa realmente não tem pauta, né? Então, boa tarde, Vila Bela. Boa tarde, Pádua. Boa tarde a toda a família esportiva difusora. Potiguar classificado, já começou a trabalhar no dia de hoje e aguardando aí as datas dos confrontos contra a equipe do Santa Cruz. Alô, alô, Marcel de Lima. Boa tarde, Marcel de Lima. Boa tarde, Pádua. Boa tarde, Ítalo. Boa tarde, ouvintes do Panorama Esportivo. Mas ele colocou a pauta aí no grupo, né? Foi? Colocou a pauta? Do programa. Sim, rapaz. É, vamos. Não, aquele vídeo foi meu. É, foi. Pronto. Vamos, mas você quer falar repercutir da matéria também? Daqui a pouco. Da matéria da Boca da Noite? Na Boca da Noite? Não, do outro, né? Do nosso colega. Sim, tá, de Alcio Silva. Já temos duas pautas. Se você soubesse que já Edson Freitas colocou ele hoje pra cantar no programa da 93, você chora, viu? Pois é, daqui a pouco vai repercutir aqui. Olha, também. Eu acho que Alcio Silva vai deixar de narrar, viu? Vai ser um grande nome. Cachorrão do Brega canta, né? Com certeza. Por que não, Alcio Silva não pode cantar, né? Vamos perder um grande narrador. Eu creio que sim, viu? Alcio Silva cantando Bartô Galeno. Que beleza, hein? Daqui a pouco imperdível também no YouTube. Daqui a pouco tem Julimar Rodrigues participando conosco aqui no Panorama Esportivo. Você quer interagir conosco? 981-101-70 é o WhatsApp da Difusora. Estamos ao vivo também no YouTube, youtube.com/Difusora de Mossoró. Está no ar o Panorama Esportivo. A Difusora não pisa na bola, pisa na grama, ultimaço da vitória. Hoje é só alegria, hoje é dia de gol. Seu time vai entrar em campo, balançar a rede e fazer um gol. Radinho em volume máximo, ligados na mesma emoção. Nosso time só tem craque, bate pro ataque, bate coração. Pisa na bola, pisa na grama, com o timaço da vitória. O timaço da vitória está em campo. Liderança absoluta também no esporte. Pisa na grama. Por volta de 12:30, eu recebi uma ligação do presidente do Baraúnas, Lima Neto. Inclusive que quando terminamos a jornada esportiva do sábado, ele entrou em contato comigo, eu estava inclusive ali à porta do vestiário do Baraúnas, tentando uma sonora com os jogadores e também com o técnico do Baraúnas, Alexandre Dantas. Ele ficou de ligar para a Rádio Difusora, fez essa ligação, né, Ítalo? A linha caiu, a jornada encerrou e o presidente disse a Ítalo, para Praxedes, o quê, Ítalo? Que voltava a falar hoje, depois. Segunda-feira, né? Isso. Janaí, e Lima é um homem muito ocupado. E ele me retornou a ligação hoje por volta do 12:30. Aí eu disse, presidente, e aí, vamos participar conosco do Panorama? Ele disse, se eu estiver pelo centro, vou para a rádio. Se não, a gente faz de forma virtual. Então, atenção, você, torcedor do Tricolor, provavelmente teremos aqui, ao vivo ou no estúdio ou virtualmente, Lima Neto, presidente do Clube do Povo, que infelizmente foi rebaixado para a Série B do Campeonato Estadual. Muito boa tarde para você, Julimar Rodrigues. Muito boa tarde, público desportivo Norte Rio Grandense. Sábado tivemos jornada duplexada, né, em duas frentes. Julimar, Marcel e Ítalo ficaram transmitindo aqui off-tube as emoções de Potiguar 1, Globo 0. O gol foi de Paulinho. Paulinho, 20. Hoje eu vi o gol, né? É. De cabeça, o cruzamento veio da esquerda, do Felipe Cruz. E o Paulinho cabeceou, livre de marcação, dentro quase da pequena área, sem chances para o goleiro do Globo. E eu fui com o Silvão foi comigo. O Silvão Silva arrebentou. Cantando ou narrando? Ele foi cantando já também, né? É. E veio triste, assim como eu, né? Porque, infelizmente, pela segunda vez em Açu, o Baraúnas é rebaixado para a Série B. E eu esperava até uma confusão grande lá devido à questão de torcida revoltada com a situação, mas não. Houve as cobranças devidas, houve, inclusive, ataques de torcedores à Prefeitura Municipal de Mossoró, o prefeito Alisson, inclusive o chamando de coveiro do futebol de Mossoró e atribuindo a derrota a, infelizmente, a não ter estádio em Mossoró. Se é justo essa cobrança, eu não sei, mas é a cobrança, é a democracia. Conversei com o Alexandre Dantas, fiz a pergunta se ele recebesse uma proposta para continuar via Série B no Baraúnas, ele disse que era cedo, estava com a cabeça quente, não queria nem conceder entrevista, os meninos pegaram lá à beira do gramado. Conversei com alguns jogadores que preferiam preservar o direito de ficar calado, aliás, o direito de não gravar, e disseram que realmente estão bem abalados com a situação. poderiam ter dado mais ao Baraúnas. O Baraúnas fez uma campanha, infelizmente, horrorosa na competição, Marcelo. Você tem ideia? Apenas uma vitória, né? Um empate e quatro derrotas, é isso? É. E quatro derrotas. Então, é uma campanha realmente para ser rebaixado. Eu aqui, no sábado, na sexta-feira... Uma vitória, um empate e cinco derrotas. E cinco derrotas, né? Marcelo, repita, por favor, não estava fechado seu microfone. Uma vitória, um empate e cinco derrotas. Eu aqui, na sexta-feira, acreditava tanto nos resultados do América contra o Santa Cruz, como também na vitória do Potiguar. Acreditava que o Baraúnas hoje estaria classificado para essas semifinais, né? Para, de repente, a segunda fase e, quem sabe, passar para a terceira fase, que é a fase decisiva da competição. Baraúnas, no meu entendimento, jogou um bom primeiro tempo, chegou a um gol com uma média, numa falha que todo mundo viu da defensiva do Laguna. O Laguna sentiu o gol, né? Estava jogando no contra-ataque, mas a partir do momento que se organizou ali no segundo tempo, Marcel, tomou conta da partida, chegou com mais perigo. Parece até que ele estava precisando de fazer o resultado. E para mim foi uma vitória merecida por parte do Laguna, que é bem treinado, tem bons jogadores e não se engane não. Pode chegar aí à fase final da competição. Julimar tem batido, não admito, e eu já entendi o comentário do Julimar, porque é uma SAF, uma equipe sem torcida, e os clubes que têm torcida na competição têm que se dar respeito e vencer, mas a realidade que a gente está vendo é que o Laguna foi o calcanhar de Aquiles, né? Que vocês usam esse termo aqui, de todas as equipes no qual ela enfrentou. Uma das equipes que está invicta, ela e o ABC, tirou o ponto do ABC, tirou do América, venceu o Potiguar e o Baraúnas. E venceu o Baraúnas. Ou seja, as quatro forças do futebol do Rio Grande do Norte, ela encarou de igual para igual e mostrou que não está para brincadeira, Marcel de Lima. Pois é, eu também entendi o raciocínio de Julimar e em parte eu concordo com ele, mas infelizmente esses clubes tradicionais, vamos dizer até os grandes clubes do nosso estado, eles não se deram a eles mesmos, né? É uma redundância aí, o respeito. Admitir que um clube pequeno, um clube recém-chegado ali do futebol do estado, pregasse peças, pregasse desespero com rebaixamento, claro, de uma equipe tradicional como o Baraúnas, e chegasse na terceira colocação da primeira fase do campeonato, que hoje estaria classificado, está classificado para a Copa do Brasil do próximo ano, que, a depender de algumas movimentações, não sabemos ainda, na CBF, pode ser que aconteça uma reviravolta em uma pré-Copa do Nordeste. Enfim, esse é o Laguna. E o que dizer das outras equipes? Bom, ABC e América se safaram, fizeram jus, estão lá em cima já, classificados para a terceira fase. Potiguar e Baraúnas, onde estavam? Olha, o Laguna é uma SAF, Sociedade Anônima de Futebol, ou do futebol. Teoricamente, no seu estatuto, no seu regimento, tem investidores. Tem empresas por trás. Eu andei dando uma olhadazinha. Tem pessoas por trás que injetam e faz com que a máquina funcione. Eles independem de torcida, eles independem de apoio público. Eles caminham com pernas próprias. Potiguar e Baraúnas. Não, Potiguar e Baraúnas são clubes geridos à moda antiga, à moda tradicional do futebol brasileiro, em sua maioria. Mas esse não é o problema. O problema realmente foi a forma com que esses clubes vêm trabalhando, eu vou dizer até assim, se debatendo com as dificuldades estruturais que têm. São clubes quase que centenários, Potiguar vai fazer 80 anos, o Baraúnas no futebol tem 65 anos, mas a instituição clubística em si, que teve origem lá atrás como uma escola de samba, um bloco carnavalesco, já tem 100 anos, mas não tem estrutura, não tem, a estrutura é só mínima. O Baraúnas é um pouquinho mais, mas vamos lá. E aí, esses dois clubes, eles precisavam e precisam muito do apoio financeiro. E esse apoio financeiro vem de patrocinadores e vem de torcida, que sempre foram em grande número, em bom número, para o estádio. E aí, injetavam recursos para que o clube fizesse uma folha, um time, um elenco competitivo. Pelo menos aconteceu nas várias vezes quando Potiguar e Baruna chegaram a ser vice-campeão do estado, chegaram a disputar título com a ABC América, chegaram a ser campeões, disputaram vagas, mas a realidade do futebol do Mossoró é bem diferente. Por quê? Porque tudo isso aconteceu de uma forma muito repentina. De um ano para cá, Mossoró ficou sem estádio. E de um ano para cá, por mais, eu vou até, vou ser generoso, por mais que esses clubes também quisessem, eles não teriam como ter construído uma praça esportiva. Eles não teriam como ter construído uma estrutura de forma tão rápida, tão efêmera. Então, acabou sendo algo novo. A discussão que a gente fazia o ano passado era Potiguar e Barões terminou o campeonato jogando fora de Mossoró. Potiguar terminou a temporada jogando fora de Mossoró, mas que precisava de uma alternativa em 2025, porque as duas equipes estavam classificadas na Série A, de onde jogar. E aí começamos a fazer algumas conjecturas, algumas possibilidades. É, Tibau, não, Açu, Serra do Mel, Areia Branca, Apodi, acabou acontecendo que nenhum desses lugares, com raras oportunidades, aliás, em duas oportunidades, Barão jogando em Açu e o resto tudo em Natal. Então, isso acabou sendo uma pá de cal, no prejuízo, nas perspectivas, inclusive, de arrecadação financeira das duas diretorias, que sem poder de fogo para investimento, porque são empresas, são clubes administrados a forma tradicional, moda antiga, não tinha poder de fogo nem para disputar com a ABC América, que é uma realidade muito fora da nossa, e uma equipe SAF, como é o Laguna, que tem um investimento bem maior do que Baraúnas e Potiguar, de que Globo, acho que maior do que Santa Cruz também, e Força e Luz nem se fala. Então, está aí a dura realidade que hoje nós estamos passando. E aí, quando os torcedores fizeram aquela manifestação, aquele protesto lá em Açu, que já tinham feito também lá em Natal, no caso do Potiba, em relação à crítica à municipalidade, faz sentido, em parte. Faz sentido, em parte. Repito mais uma vez. O poder público não tem a obrigação de investir no futebol profissional, ok. Mas o município tem a necessidade, a gestão municipal, de dotar o município de uma praça esportiva. Assim como ele dotou de uma praça cultural, assim como ele dotou de um teatro, assim como ele dotou de uma praça de eventos, assim, e outros, e outros, e outros, e outros. Então, aí onde está a discussão. Torcedor de Mossoró que não tem acesso ao acompanhamento dos seus clubes, acaba deixando os seus clubes, sua paixão, órfão, não apoiam, não tem como estar junto, não gera receita para o clube fica órfão do seu torcedor, fica sem poder de investimento e acaba como acabou essa primeira fase, com um dos principais clubes do estado sendo rebaixado mais uma vez, o Baronas. Ele é o responsável? Não somente. É um conjunto. Gestão municipal não é só a responsável. Em parte, repito mais uma vez. Mas é um dos algozes desse rebaixamento, desse processo, que poderia ter sido Potiguar. Porque na composição, lá atrás, na formação dos dois clubes, do elenco de dois clubes, a gente fazia aqui algumas análises e dizia que, muitas vezes em off, claro, não de uma forma expressamente e nem velada para o público, de que o Potiguar era um dos sérios candidatos a um provável rebaixamento. Porque tinha e tem uma folha modesta, inclusive até menor do que a do Baraúnas, jogadores extremamente desconhecidos, que a gente não conhecia, nunca viu jogar por aqui, poucas informações tinham desses jogadores, e todas as dificuldades que o próprio presidente do Potiguar já tinha relatado aqui pra gente, de como fazer futebol em Mossoró. E aconteceu o contrário. O Baronas, não muito diferente da realidade do Potiguar, mas com um elenco um pouco mais robusto, algumas peças, alguns jogadores mais conhecidos aqui, que já tiveram por aqui, que a gente conhece, são jogadores que sabem jogar bola, mas que infelizmente não renderam nada. Mas poderia ter sido o Potiguar também. Eu sei que o torcedor do Potiguar até está fazendo aqueles memes, tirando casquinha, provocando o torcedor do Baronas, mas podia ser o Potiguar hoje, essa situação. E aí? Então, é uma realidade ruim, uma realidade péssima, é um momento crítico que nós estamos vivendo por todo esse processo, por todo esse contexto histórico e político, né, que envolve essas duas equipes com o rebaixamento do Baronas. Lamentar, mais uma vez, é decepcionante. Mas o futebol do Grande Norte, o modelo que os clubes aprovaram, né, de disputa desse regulamento, ele é muito ruim para eles mesmos, porque eu já disse aqui em outros momentos, em grandes campeonatos, terceira, quarta rodada, tem jogador que ainda está entrando em ritmo de futebol, de prática de futebol, de jogo, efetivamente falando. Aqui no Rio Grande do Norte, pelo modelo de disputa, terceira rodada, time que perdeu, já está pensando em se livrar do rebaixamento. E foi o que aconteceu com o Baraúnas. Perdeu as duas primeiras rodadas. Já ficou, acendeu o sinal. Na terceira, ganhou. Mas depois não conseguiu se encontrar. E aí, é uma situação muito complicada. Mas poderia ter sido o Potiguar também. Terminou? Belo discurso, foi. Não tenho muito o que falar. Eu concordo em parte. Inclusive, quando falamos aqui, nós falamos que o primeiro ponto do Potiguar não ser rebaixado. Alguns pontos. Eu não gosto desse regulamento. Fizeram um regulamento mortal, fatal. Cada jogo decisivo, com poucos jogos, você já está rebaixado, já estava brigando ali um regulamento que eles aprovaram. Então, um dos que eu não gostei, o tal do regulamento, ela é muito fatal. É um campeonato curto, um campeonato financeiramente, principalmente para Potiguar e Baraúnas, que jogam sem campo. O estado Leonardo Nogueira fez falta? Fez, mas é apenas uma parte. E futebol acontece isso. Quando você contrata e não dá certo, não dá liga, como dizem, é muito difícil, é muito complicado. Uma campanha pífia. Está aí o Santa Cruz, foi vice-campeão do estado o ano passado, e esse ano correu o risco até ser rebaixado na última partida. Um regulamento que eu não gosto desse regulamento, é muito fatal, é muito perigoso. Mas os dirigentes aprovaram, não tenho nada, beleza, se eles aprovaram, beleza, mas vejo uma nessa situação do regulamento, jogar fora do Mossoró, essa situação financeira, e o time não deu liga, contratou, investiu mais do que o próprio Potiguar, começou trabalhando mais cedo, e eu falava aqui, você trabalhou 20 dias com jogadores comprometidos, você supera a competição nessa parte. O Baraúnas treinou e tem alguns jogadores que não se adaptaram, vai jogador, sai, cada rodada sai jogadores, e começa errado essa situação. Não é a diretoria culpada, a diretoria trabalhou, acho que deu condições, mas quando não dá liga, não dá, é complicado futebol, não é fácil. Ah, é fácil, contrata, mas não é fácil. Você traz um jogador, o Barão trouxe um artilheiro do Rio, cada jogador tinha uma ficha muito boa, mas não rendeu. O Potiguar trouxe alguns jogadores desconhecidos, e o time do Potiguar brigou para não ser rebaixado, conseguiu, venceu o clássico, superou, fez 9 pontos, escapuliu contra a equipe do Globo. Potiguar tem muitas dificuldades, muitas dificuldades mesmo, contra a equipe de Santa Cruz. Hoje eu vejo o Potiguar favorito, mas não tão favorito tanto. O Laguna é favoritíssimo, disse aqui, cuidado, o Laguna terminou a segunda divisão, continuou ao mesmo tempo, tem estrutura, manteve bio, aquele grupo está treinando há muito tempo juntos. Então, a parte estrutural, financeira, pesou. Onde está a BC, onde está o América, onde está o Laguna, que tem um investimento maior do que o nosso futebol. E deu certo, deu liga. O Laguna é um time, não é imbatível. Poderia o Baraúnas ter conseguido o resultado. Aproveitando a sua deixa aqui, eu tive acesso. Pois não. Juntamente com o nosso querido Jaedson Freitas, que está acompanhando a gente agora. Dan Moroni, sabe quem é Dan Moroni? O goleiro. 12 mil. É. Varolo, 20 mil. Murilo Rangel, 20 mil. E Bio, 25 mil. É. Pois. Só aqui. Cobre. É a folha do Potiguar. Ah, pois é, um time desse aqui tem que render. Então não, mas o Laguna não admite. Não tá pra brincadeira. Os saudosistas não vão admitir devido à camisa, à tradição, mas o futebol hoje é uma realidade. Realidade, tá aqui o Retrô, o Tirol em Fortaleza e outras equipes. Nós estamos vivendo nova fase no futebol. Temos que pagar aqui o intervalo comercial, mas vou passar aqui para Julimar Rodrigues, nas ondas do rádio, esse primeiro momento aqui, a repercussão do rebaixamento do Baraúnas e a campanha do Potiguar. Julimar. Eu só discordo dos colegas com relação a essa formatação. Eu acho que é uma formatação chuta, uma formatação para quem tem condições de disputar a competição. Quem não tem, meu caro, paciência. Olha se a ABC e a América estão reclamando dessa formatação. Então, evidentemente, quando foi determinada pelas equipes que essa seria a formatação, os times que estavam disputando, deveriam saber o risco. Então, ninguém tem que chorar o leite derramado com relação à formatação da competição. Deve sim lamentar a incompetência dos mesmos, do Baraúnas, do Força e Luz. Como é que o Baraúnas em 2018 faz uma campanha pífia, cai para a segunda divisão, passa 2 anos sem disputar, depois volta a disputar a segunda divisão e chega à primeira divisão nas condições que nós sabemos, graças ao erro administrativo do Mossoró Esporte Clube, chegam na competição como foi a do ano passado, estava bem na competição, houve aquele problema de interpretação do regulamento, o time é afastado da competição, chega em 2025 e faz uma campanha pífia dessa. Eu acreditava na campanha do Baraúnas. Eu falava, não era da boca para fora, não. Eu acreditava mesmo que o Baraúnas desse nesse time do Laguna. Eu acreditava que o Baraúnas desse no Força e Luz. Mas agora, eu estou vendo que eu estava equivocado. O time é ruim mesmo. Esses jogadores que foram rebaixados, senhores, não merecem mais vestir a camisa do Baraúnas. Não pensem mais nem em contratá-los para a segunda divisão. Fujam deles. São jogadores incompetentes, imprestáveis. Como é que você joga contra o time do Força e Luz e se engasga? Como é que você vai jogar com o time do Laguna, com um jogador do final de carreira, não interessa se ganha 100 mil, 200 mil, e você se engasga? Você chega a vencer o jogo. O campo de Açu desfavorece ao jogo deles. Eles não estão acostumados a jogar lá. Então isso é incompetência pura desse time. A diretoria não deu toda a condição para que esse time do Baraúnas pudesse participar? Você, Padua, foi lá na Toca do Leão. Passa aí pro torcedor do Baraúnas, o que foi que você viu lá na Toca do Leão? Boa estrutura, condição de trabalho a nível do futebol local, que não deixa a desejar. Salário em dia, enfim. Pronto. Tá isso. Tem que dizer mais alguma coisa? E aí, os meninos já fizeram relato lá, dizendo que jogadores que passaram aqui no ano passado, na segunda divisão, não renderam, porque são incompetentes. São jogadores fracassados. Onde é que os senhores vão trabalhar agora, nesse segundo semestre? Eu, sendo dirigente de qualquer time, se ligarem para mim, pedirem indicação dos senhores, estão ferrados. Ali para Julimar, para dar informação, estão ferrados. É muita incompetência, rapaz, se engasgar com o time do Laguna e do Força e Luz. A não ser também se engasgaram com o Santa Cruz, esse belo time do Santa Cruz que está aí, se arrastando na competição, com mais de quatro do time do Santa Cruz. Tá certo que com a América 5-0 é um time mais equilibrado em termos de finanças, é um time mais qualificado, mas com o Santa Cruz tomar de 4, se engasgar com Força e Luz, perder de virada para o time do Laguna, é muita incompetência desses jogadores aí. Então, a formatação do campeonato, nada a discutir. Eu só diria para Zé Vanildo o seguinte, Zé, você pode fazer, se quiser, desta formatação no campeonato que vem, no ano que vem, aumentando, se possível, para 10 clubes, né? Você pode fazer isso, não que os que estão rebaixados permaneçam, para serem castigados por incompetência, que voltem dentro de campo. Mas ao invés de você contar com 8 equipes, conta com 10, porque você só vai aumentar no seu calendário só 2 datas na fase classificatória. E aí, você vai para o mata-mata com todo mundo, ao invés de mata-mata, com quartas de finais. Porque as pessoas confundem. Mata-mata e quartas de finais. Olha aqui, meu camarada. É quartas de final. Anote aí, anote. Isso eu estou dizendo. Anote aí no seu caderninho. Isso é quartas de final quando tem 4 partidas. Quando são 2 partidas, é mata-mata. Está entendendo? Então, quando vai sair do mata-mata e vai para a semifinal? Porque só são 2 jogos. Os finalistas vão fazer as finais. Então tem gente chamando aí de mata-mata de quartas de final, da onde? Então voltando para cá, você pode, Zé Vanildo, fazer com um campeonato com 10 clubes, se classificando os 8 e os 2 últimos descem, sendo que não tem esse negócio de ABC América ficar em stand-by como está aí, não. O primeiro enfrenta o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo, o terceiro enfrenta o sexto, o quarto enfrenta o quinto. Aí você faz umas quartas e os vencedores vão fazer as semifinais. E os vencedores farão as finais. Simples assim, somente a 2 datas da fase classificatória. Mas a formatação eu acho excelente. Quem bota desculpa são os incompetentes, os fracassados, que não têm a menor condição de disputar campeonato nem de sinuca. Nem de sinuca. Eu só quero ver quem são as equipes que vão contratá-los. 5:30, o torcedor quer interagir conosco, depois do intervalo vamos abrir pro torcedor, vamos repercutir ainda o rebaixamento do Baraúnas, a classificação do Potiguar para a próxima fase. 5:31 agora. Já imaginou morar num apartamento moderno, pertinho do shopping, universidades e muito mais? A Repave apresenta o Village do Conde, unidades com 2 quartos, sendo uma suíte e varanda, todos voltados para o nascente, oferecendo conforto e praticidade, lazer completo, com piscina, academia e mais. Numa localização privilegiada, próximo ao shopping e universidades. Plantão de vendas no local. Mais informações 3314-9379. LM Autopeças e Serviços. Peças para veículos nacionais e importados de todas as marcas e modelos é com a LM Autopeças. Visite nossa loja e confira a variedade e nosso estoque. Volkswagen, Ford, GM, Fiat, Toyota, Citroën, Mitsubishi, entre outras marcas. Qualidade, variedade, atendimento e ótimos preços. Rua Coronel Gurgel, Centro de Mossoró. Fone 3312-3435. WhatsApp 988088785. Sua confiança é o que nos move. Por isso, o Cassim está sempre em evolução. Seja na infraestrutura, atendimento, serviços, diagnósticos e tecnologia. Sempre pela sua saúde e satisfação. A qualidade é nosso diferencial. E assim conquistamos há 14 anos o certificado ISO 9001/2015. Em cada espaço que estamos, nosso padrão de excelência é destaque para lhe garantir os melhores serviços laboratoriais. Cassim, desde 1989, o seu laboratório de confiança. Montec, especialista em motores. Tradição de 65 anos em retificação de motores das linhas leve e pesada. O maior estoque de peças da região. Serviços de injeção, reparos e montagens de motores diesel. A Montec é autorizada em serviços de motores das marcas MWM e Perkins. Um moderno laboratório de injeção diesel com profissionais treinados na fábrica. Em serviços das marcas Bosch e Delphi. Montec, rodovia BR-304, estrada do contorno. Próximo ao cemitério novo. Fone 3316-3030-3321-4779. Atacadão dos Ferros. Ferro industrial e construção civil. Tudo que a sua construção, reforma ou metalúrgica precisa em ferro e ferragens, ferramentas, EPIs, tintas e muitos outros produtos. Atacadão dos Ferros. Qualidade, preço baixo, ótimo atendimento com entrega rápida. Rua Rui Barbosa, esquina com a Frei Miguelino, 443, no centro. Telefone 3317-5110. Fique esperto, alguém pode estar de olho no seu carro para roubá-lo. Proteja-se, seja um associado da Master Mais, planos a partir de R$2,46 ao dia. Master Mais Veicular e Benefícios, 3317-6160. A conexão que bate um bolão é TCM. Internet 100% fibra ótica, até 600 mega, mais de 115 canais e stream com o TCM Box. Com a TCM, você tem um timaço de velocidade, estabilidade e diversas opções de pacotes. É só ligar 3315-0710, assinar e correr pro abraço. TCM Telecom, sempre à frente com você. Quando se trata de qualidade, preços baixos e bom atendimento, Mossoró Pneus dá de goleada. Mossoró Pneus oferece os serviços em alinhamento, balanceamento, desempenho em rodas e pinturas. E ainda conta com a maior variedade em rodas esportivas para o seu carro. Fale com Darlan, que dá tudo certo. Mossoró Pneus, Avenida Presidente Dutra, Ilha de Santa Luzia. Telefone 3314-7275. Seu para-brisa quebrou, trincou? Procure Mossoró Auto Vidros. Trabalhamos com grandes variedades de para-brisas, retrovisores, faróis e lanternas nacionais importadas. Trocamos seu para-brisa em qualquer ponto da cidade e região. Mossoró Auto Vidros, serviços com garantia de quem tem experiência e competência há mais de 15 anos de mercado. Rua Coronel Gurgel, 535, Centro, Mossoró, Rio Grande do Norte. Telefone 3316-9036. Sal Comercial te deixa muito mais contente, porque aqui você encontra tudo o que você precisa, com melhor atendimento, maior variedade, elétrico, hidráulico, luzes, luminárias, garantia de quem mais ilumina a cidade. Vem com a gente. A Sol Comercial te deixa muito mais contente. Sol Comercial, Avenida Alberto Maranhão, telefone 3316-2800. Vem com a gente. A Sol Comercial te deixa muito mais contente. Sol Comercial. Rádio Difusora de Mossoró, 1170 kHz. Acompanhe nossa programação pelo aplicativo Rádios Net. Panorama Esportivo, na Difusora de Mossoró. Estamos de volta com o Panorama Esportivo, 5h35. Vamos à arquibancada da Difusora, que está pegando fogo, viu, Ítalo? Aqui, ouvinte participando com 981-10-1170, que é o WhatsApp da Fala do Povo. Boa tarde, meu amigo Padre Júnior, Praxed, Marcelo Lima, Julimar e ouvinte do Panorama. Estamos aqui, Praxed, de Sumaré, de folga, firme e forte com o time macho e com a Difusora. E eu concordo aí que o couveiro do país chamado Mossoró contribuiu por essas campanhas fracas em relação a estádio, a público, para os nossos clubes. Tem um pouco de peso, sim. Muito culpa, sim, do couveiro do país chamado Mossoró. E meu amigo Padre Júnior, bota um trechinho, aproveitar o sucesso aí do Oráculo do Sertão, ao Sivan Silva, o rei do placar. Peça aí pra ele cantar um pouquinho de Só Lembrança aí para os torcedores da Leoa da Pata Quebrada, viu? Em homenagem ao seu rebaixamento. Valeu, bom programa a todos e saudações ao Rubras e Rubro Negro. Valeu, Paulo César do Sumaré, ouvindo a gente. Daqui a pouco tem Alcivan Silva aqui, um número musical do final de semana. Fernando Costa tá no YouTube, youtube.com/difusora Mossoró. O YouTube da Rádio Difusora e Fernando Costa é a turma do Avante, né, Ítalo? Boa tarde, amigos. Salve a galera do Avante, Potiguar, rumo às semifinais. Valeu, Fernando, aquele abraço. Boa tarde, Padre Júnior. Boa tarde, Ítalo Vilela Prachete. Boa tarde, Marcel Lima, o grande comunicador e radialista Julimar Rodrigues, Luciano Dias, amigo, aqui diretamente de Sumaré, torcedor do Botafogo e do time macho ao Potiguar. Uma opinião de vocês, que eu quero que vocês comentem aí. O primeiro objetivo do Portugal entrar no campeonato era não ser rebaixado. Beleza, conseguiu. Se classificou em quarto lugar. Agora vamos sonhar. Dá para sonhar pela terceira vaga? Porque o Portugal vai ter 2 degraus, Ingrid. Vai ter que passar pelo Santa Cruz, né? E para segurar a vaga nas semifinais e pontuar quanto em frente ao América, né? Que é super difícil. Mesmo que o Laguna seja eliminado, mas o Potiguar ainda está atrás do Laguna, né? Então, pergunto a vocês: essa vaga do terceiro lugar, para mim está muito complicado. Para vocês, há possibilidade? Qual a opinião de vocês? Eu sei que aquela derrota pro Laguna custou caro a pretensão do Potiguar para ter um calendário próximo ano. Mas só entrar na primeira divisão, para mim, já estou satisfeito. Até porque o time do Potiguar não é um time confiável, né? Na minha opinião. Qual a opinião de vocês? Um abraço a todos e uma ótima segunda-feira para todos. Valeu, amigo Luciano Dias, aí do Sumaré. Daqui a pouco a opinião dos meninos aqui. Dark tá conosco no YouTube. Palmeiras não tem mundial. Boa tarde, galera. José Samuel, rumo às semis, vamos time macho, torcedor do Potiguar. Dark de novo, lamentável a situação do Baraúnas, a falta de estádio é um dos fatores fundamentais. Aí Fernando diz, o Laguna no segundo tempo deitou e rolou no Leão. A realidade é essa. Muito bem, mais um ouvinte. Boa tarde, Pablo Júnior, boa tarde, Ítalo Prachete, Júlio Mar Rodrigo, Marcelo de Lima e todos os da Rádio Fusura. Julimar, Padre Júnior, todos aí da bancada aí, eu quero parabenizar Lima Neto, presidente do Baraúna, que é corajoso enfrentar um futebol de Mossoró desse, sem condições de nada, nem estado tinha para manter o jogo do Baraúna. Ah, bom, eu sou Nilson Maguinho, sou torcedor do Baraúna, mas eu não vou criticar a diretoria do Baraúna, não. O Patrício, tudo aí, todo mundo sabe quem é. É a prefeitura de Mossoró, que não teve a humildade de botar um balão de barro no Nogueirão para nós assistir o jogo aqui. Eu estou com 65 anos de idade, pela primeira vez no futebol de Mossoró, um prefeito que não liga para porra nenhuma no futebol. Liga não. O prefeito desse não liga para futebol, não. Eu quero mandar um abraço aqui para meu amigo Boz, meu companheiro de time, que torce o Barona também, Chico e Gaguinho, viu? E para vocês aí do Panorama Esportivo, bom trabalho para vocês no resto do campeonato. Valeu. Nilson Magui. Valeu, Nilson. Com essa prefeitura sem futuro. Valeu, Nilson, aquele abraço. Desculpa aí o palavrão aí, viu? Valeu. Boa nada, tarde, aqui Nilson é a Rádio do Povo, amigo. Fica à vontade. Medeiros Lima, boa tarde. LSFS e chapéus de couro. É o que ele está dizendo. Você conhece Medeiros Lima, Ito? Conhece? Conhece as siglas aí? LLS, FS e chapéu de couro. Não entendi bem não, mas eu li. Vamos lá. Sobre essa situação do Baraúna, só digo uma coisa, tá valendo, Padre Ajuni, e aqui ele botou umas taças, viu? Então ele torce pelo Baraúnas, não, ele não torce pelo Potiguar, né? Medeiros, você conhece Medeiros, Marcelo? Olha, eu acho que ele é torcedor do Baraúna, né? É, né? Muito bem. Alô? É o Vinda do Futuro, um abraço a Ítalo Prachede, Julimar, Marcelo Lima. Concordo no número, gênero e grau com o comentarista, mas só ele está esquecendo, eu acredito, um ponto. Porque o coveiro de Mossoró, se chama o prefeito, o nosso prefeito que infelizmente enterrou o Baraúnas, que eu sinto muito, eu sou alvo de rubro, mas eu não queria que ocorresse isso. E vocês também não se enganem, que o time Marcos também está no UTI. Tem que botar aí a culpa. E tudo, o Potiguar decidiu, que ele falou aí agora, ganhou, o Baraúna decidiu, ganhou, o Baraúna foi oitavo na Copa do Brasil. Eu sou alvirrubro, mas no campo, torço pelo time macho, mas fora, torço pelo futebol do Mossoró. Então, o coveiro se chama o prefeito Mossoró. Aqui, Praxedo, é Chico Felipe, seu amigo. Um abraço aí a Pablo Júnior também, e todos os ouvintes da Rádio Difusora. Não estou feliz, não, com a queda do Leão, não. De jeito nenhum. Queria que fosse os dois, queria que fosse os três, queria que tivesse o Ferroviário também, mas tem que analisar que o futebol do Mossoró faça um balanço do Potiguar e do Baraúna, as despesas, não, os prejuízos. Culpado de quê? O Nogueirão, porque foi, quando era a Liga Esportiva Mossoroense, tinha esse problema, mas sempre os prefeitos, sei quem lá, davam o seu jeitinho e jogavam em Mossoró, viu? Um abraço, aqui é Chico Felipe e parabéns pelo programa, viu? Valeu, nosso querido Chico Felipe, mais um aqui no YouTube, viu? Alan Alves, boa tarde, estou ouvindo a Rádio Difusora em Bodogó, ou Bodocó, em Pernambuco. Valeu, Alan, aquele abraço. Bruno Salles, saudações ao Viúbras, agora só lembranças, né, Baru? Alô para Bruno Salles, do Alto de São Manuel, acompanhando vocês no YouTube. Valeu. Renan Costa, boa tarde, amigos, e boa segunda para o Leão Capenga. Já pensou, rapaz? Renan é o filho de Marquinhos, viu? Grande Renan, aquele abraço, meu amigo. Obrigado pelo carinho da audiência. Minha amiga Liduína, será que é Liduína ou Tabajara? O WhatsApp é de Liduína. Boa tarde. Liduína. É sobre esse comentário aí que o rapaz estava fazendo no início do programa, dizendo que poderia ser o Potiguar. Se não existe, não aconteceu. Então ele não faça comentário em cima do que poderia ter acontecido. Não, elogiar porque não caiu. E outra coisa, referente ao estádio. A primeira vez que o Baraúna foi rebaixado, tem estádio, tem a torcida, e ele não caiu. Então, não pode dizer que foi culpa porque não tem um estádio, porque a torcida não ia. O Lacuna tem torcida, o Santa Cruz tem torcida, o Alecrim tem torcida, o Globo tem torcida e está sempre aí na mídia. Tem estádio, só quem tem estádio é o Globo, o ABC, o América que criou agora. Aí eu faço uma pergunta, eu sou torcedora do Potiguar. Tem a CDP, o Potiguar fez o quê com a CDP? Potiguar tinha um centro de treinamento ali na BR-304. Ali quando vai para Fortaleza. Cadê esse estádio? Quando o Jorge Rosário assumiu o Potiguar, ele deu um terreno lá no Sumaré. Cadê esse terreno? Então, assim, a gente tem que ver que o poder público, ele não tem a obrigação de bancar time de futebol, não. Certo? Valeu, boa tarde. Ah, eu também esqueci de dizer uma coisa. O Baraúnas, ele vem Capiongo há muito tempo, porque ele na segunda divisão, ele não subiu para a primeira, não, no jogo jogado, não. No jogo jogado, ele também não subiu, não. Ele foi ajudado no tapetão, né? Porque ele subiu pelo tapetão, ele não subiu pela competência de jogador, não. Vocês estão esquecendo de dizer isso. Então, não é de hoje que o Baraúna está na segunda divisão, não. É desde quando ele tentou subir, que ele só subiu porque ganhou no tapetão, pela incompetência do Mossoró, que botou jogador irregular. Mas senão ele ainda estava na segunda. Vocês estão esquecendo disso, né? Liduína, amiga querida, participando conosco aí, direto do Planalto, 13 de maio. Mais um ouvinte conosco. Alô, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Paulo. Boa tarde, Jolimar. Tudo bem, seu Nogueirão faz parte. Mas é competência também de trazer jogador atrapassado, velho já, cansado. Ah, eu lembro quando o primeiro título que o Potiguar ganhou, já tinha problema do Nogueirão e nós fomos campeão em Natal, duas vezes. Valeu, meu amigo, obrigado pela sua participação, mais um ouvinte, Vila Bela. O pessoal, boa tarde aí, o pessoal da bancada aí da Resenha Esportiva aí, da Difusora, estou ouvindo aqui, sou Reinaldo da Pedra Branca. Olha, o que o Julimar acabou de falar aí, totalmente, apoio totalmente, está mais do que certo. Agora vou voltar para o poder público, para a prefeitura. Esses protestos que estão fazendo aí em frente ao Nogueirão, e é isso aí, pessoal. Eu vivo participando aqui da resenha, mandando áudio. É em vão isso aí. Vocês estão perdendo o tempo de vocês. O prefeito, ele não tá preocupado que Nogueirão fique em pé, se caia. Ele não tá nem aí para isso aí, não. Essa beleza desse prefeito que colocaram aí. Que o Mossoró, Cidade Unida, ele tá aguardando, eles estão contando o dia, que chega o mês de junho. Eu quero ver ele se esquecer de fazer o Mossoró Cidade Junina, essa beleza aí que elegeram ele, reelegeram ele de novo. Que quem elegeu ele de novo foi o Mossoró Cidade Junina. Quer ver, ele não tem, ele não vai, ele vá para a TV ou para outro canto, antes do dia da eleição, dissesse que não fosse fazer o Mossoró Cidade Junina, ver se ele tinha ganhado de novo. Tinha não, entendeu? O problema é isso aí, ele não está preocupado com futebol, de apoiar o futebol, de fazer nada pelo Nogueirão, não. O Nogueirão cai. E eu continuo e seguro a palavra. Esse prefeito aí, não se iluda, não. Vocês têm que se conviver com isso. Nós temos que conviver com isso. Esse prefeito aí não faz nada pelo futebol do Mossoró e pelo Nogueirão, principalmente. Obrigado, meu amigo, por sua participação. Alô, alô, bom dia. Boa tarde. Boa tarde, Padoar Júnior. Aqui é Valdinei Fernandes, aqui do Pousada dos Termas. Meu amigo, onde é que anda Fabinho Cambalhota e Maurício Pantera? Tinha dado certo no Leão, viu? É Valdinei Fernandes, do Pousada dos Termas. Pra onde é que esses dois camaradas andam? Eu sou torcedor do Leão e do Pousada dos Termas. Valdinei Fernandes. Valdinei é uma viúva, tarde, né? De Maurício Pantera e Cambalhota, viu, Ítalo? Por onde anda Cambalhota? Por onde anda Maurício Pantera? A última vez que tomei conhecimento, ele era porteiro lá no Santa Cruz, não é assim? Não é assim, Ítalo? Foi uma matéria até que os meninos da TV fizeram. Santa Cruz é funcionário lá do clube. Maurício Pantera que tem história em Mossoró e deixou muitas saudades. Inclusive o Biratã Saldanha é doido para ver Pantera para ter um momento com ele. Um momento? Olho no olho, né? Sim. Para saber como é que está a performance de Maurício Pantera. Mas é tão fácil conseguir. Quem está assumindo o Nacional de Patos é Marcelinho Paraíba. Ele vai para o Americano do Rio e tem três jogos aí na Paraíba para salvar o Nacional de Patos. Foi anunciado sábado, né? 15 horas ele 15 horas foi anunciado dois clubes. Hein, Bira? Arruma aí o contato de Pantera para você fazer um vídeo com ele, para uma entrevista. Você não está doido para falar com o Pantera? Rapaz, Silvanildo Mendes da Silva, aqui do Alto São Manuel. Bom, eu acredito que a queda do Baraúna bote 90% aí na conta do prefeito de Mossoró. E também acredito que aquele pênalti que o juiz marcou contra o Potiguar no jogo contra o Laguna prejudicou muito o Potiguar. Além do prefeito prejudicar os times daqui, ainda a arbitragem prejudica. Boa tarde a todos. Valeu, aquele abraço pra você, Silvanildo Mendes. Olha quem chegou, Ítalo. Olha quem chegou, Ítalo. Quem? Olha aí, dá pra ver daí, não? Não. Não acredito. Tô vendo. Quem é? Sei não. Aloysio. Sim, Aloysio. Amigo, Rádio Difusora, boa tarde. Rapaz, é o seguinte. Essa conversinha aqui, Alisson é correiro. Rosalba nem sequer quis receber o Nogueirão. Eu acho que só em passar para a prefeitura já encaminhou aí uma possível construção do Nogueirão, reconstrução ou construção de novo estádio, não sei. Agora o prefeito não pode tirar o dinheiro da saúde, da educação, faltar com a responsabilidade do município para fazer estádio, não. Não chegou dinheiro para fazer estádio de futebol, não. O estádio Nogueirão, o Potiguar disputou aquele campeonato em 2013, agradeça a Cisa Murim, que pegou a caneta e disse o que houver por minha conta. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas vinha caindo uns pedaços. Desde 2013, 20 anos, ninguém fez nada. A Liga já entregou para a prefeitura porque não conseguia fazer nada. Os times não conseguiam fazer nada. Aí agora inventaram a maior história de devolver. A prefeitura devolver para a Liga, para Potiguar Barão não tomar conta, para Potiguar Barão não tomar conta nem da vida deles. Esse centro de treinamento do Baraúna não já foi vendido, sabe por quê? Nesse intervalo aí dessas confusões do Baraúna quebrado aí. Você sabe por que não foi vendido? Porque é uma associação de torcedores que toma conta. Se fosse pela direto na mão da diretoria de presidente do Baraúna, essas coisas, já tinha sido vendido. E o Potiguar não consegue fazer nem uma gaiola para pegar passarinho. Imagine cuidar do estado de Nogueirão. Essa conversa fiada, ó. Isso é indignação, aí fica condenando o prefeito. Tem nada disso. Eu não concordo com isso, não. Boa tarde. Boa tarde, amigo. Obrigado. Grande querido Aloísio, lá de Upanema. Boa tarde, Padre Júnior, ouvintes da Rádio Difusora. Eu endosso aí as palavras para vocês todos da equipe aí, Marcelo Lima, Ítalo Prachano, que rapaz terminou de falar aí. Chama-se a situação. O Covid de Mossoró. E não estou satisfeito porque o Barão não ficou nessa situação. Estou com a mesma posição de Fico Felipe. Não tenho mais o que falar mais, não. Eu assisti uma entrevista sexta-feira numa rádio natal do presidente da federação, Padre João, e ele soltou os cachorros na administração do município de Mossoró. Realmente é um coveiro mesmo esse administrador do município de Mossoró, que sepultou o futebol de Mossoró. Chama-se Coveiro, administração de Mossoró. Valeu, meu querido, obrigado por sua participação, mais um ouvinte. Boa tarde, Pado, Aitro, Maciel, Júlio Mar Rodrigues. Essa mulher aí, dizendo que o poder público não tem obrigação. Amiga, o poder público não tem obrigação de ajudar, não, mas o bom prefeito ajuda as equipes, porque o Potiguar e Baraúna leva o nome da cidade de Mossoró no país inteiro. O Baraúna esteve jogando na Copa do Brasil, foi um do, chegou longe, então leva a propaganda da cidade de Mossoró. O poder público tem sim com a obrigação de ajudar, tem sim. Essa mulher aí tá é doida. Dizer que o poder público não tem a obrigação de ajudar. Salles do Embalo do Forró, tem sim. Valeu, aquele abraço. Jardel Dias aqui no YouTube, observador Jardel, técnico do Rio de Janeiro. Falta do profissional do Baraúnas, dirigente, treinador, poupa zagueiro, tá de brincadeira. Em relação àquela situação de Roberto, que o Jean Carlos, né? Jean Carlos foi poupado. João Henrique, eu até fiz essa crítica aqui, que era um momento, não podia fazer aquilo. E o treinador, enfim, mas pagou um preço muito alto, o Baraúnas. Vamos ouvir aqui o material que eu fiz rapidinho com o técnico do Baraúnas, o Alexandre Dantas, pós-jogo. Inclusive, estava bastante chateado com o resultado, não é para menos. Conversou comigo e com Bira Saldanha, que já estava gravando para o programa de segunda. E tá aí a fala do técnico do Baraúnas, o Alexandre Dantas, ontem lá no estádio Edigazão, pós-jogo. Tá também no YouTube, minha gente. Sábado, né, Ita? Desculpa, ontem não, sábado. Vamos lá. Olha, tivemos um contato, virando o primeiro tempo bem, felizmente, 5 ou 7 minutos que ele desconcentra um pouco, o jogo não está aplicado. Mas tudo não acontece assim de última hora. Já teve erros lá atrás, foi tentar consertou, mas mesmo assim ficou difícil para o tricolor chegar onde queria. Com certeza. Eu contei isso para toda a parte do sol. Todo mundo diz que realmente as coisas vão começar a renovar esse projeto. Repensar os pontos, que normalmente seja direção, bem possa melhorar e renovar. Alexandre, pensando no futuro de Alexandre Dantas, se tiver um convite para de repente voltar para o Baraúnas aí, via Série B. Não, chega no momento de ainda está o barco do momento, chega no momento de a gente sair dessa nave, isso aí. Vamos seguindo, ainda ver o futuro que é aqui. Futuro. Vão pensar depois, né? Vai pensar depois o Alexandre. E na sequência eu conversei, sabe com quem, Ídolo? Com Bill. Atacante do Laguna. Atacante do Laguna, o algodão doce, como gosta de dizer o Danta Júnior. Não, porque é a marca lá em Natal, ele divulgou algodão doce. Algodão doce, né? É. Marcou um gol de pênalti, né? O Bill. Foi o gol do empate. E vamos ouvir. Boa noite. É. Graças a Deus, estou marcando gol, né? O que precisa pro time do Laguna. Achei que tá de parabéns por estar tá apresentando um grande futebol. E hoje saímos daqui com uma grande vitória. Viu, pensando agora na próxima parte do Campeonato Estadual, o que esperar desse lado? Tem a mesma vontade, a mesma pegada, a mesma determinação que nós temos agora no campeonato. Sabemos que agora vamos entrar de novo o grupo, mas o grupo mais consistente. Sabemos da dificuldade para jogar com o time deles, então vamos buscar esses pontos também. Uma avaliação do Campeonato Estadual até aqui, viu? Não, o campeonato acirrado, né? Um campeonato duro. Se jogar, mas Laguna veio para ser campeão. Laguna veio para ser campeão, Vila Bela Prachetes. Palavra aí do Bill, viu? Bill. Passagem. Tem material com ala, Frederico. O Potiguar já teve representação hoje, já trabalhando esse jogo que acontece no próximo sábado. Um jogo muito difícil, Arrocha aí, com ala. Falar com ala, fala sobre o jogo, a previsão, né? O Potiguar teve um jogo difícil, venceu o Globo, e ele também falou à imprensa. Ela valeu como um jogo muito difícil, né? Assim como tem sido os outros jogos. Nós tivemos algumas dificuldades, né? Eles tiveram algumas oportunidades, mas a gente soube se comportar, acho que as mudanças tiveram efeito hoje. E a gente conseguiu fazer um bom jogo e no reto final fazer um placar de 1-0. Que é muito importante, né? Pra gente continuar a nossa caminhada na busca pelas vagas. Acho que o treinador pedindo, vamos trabalhar para as próximas partidas, né? Esse jogo já passa e acredito que a gente tem que se reforçar para a próxima fase da competição e fazer boas apresentações. Tá aí o Alan Frederico, né, que falou sobre o jogo 1-0 para a equipe do Potiguar dentro do Globo, teve dificuldades para vencer. Paulinho, gol do Paulinho. Tivemos dificuldade de identificar o Paulinho, 21, bom jogador, difícil fazer gols, mas fez um. A queima-roupa ali de cabeça matou o goleiro, 1-0, Paulinho. Acho que é o primeiro gol como profissional do Potiguar. Vamos ouvir. É especial para mim. É muito feliz de ter ajudado a equipe com um gol. E sendo meu primeiro gol profissional, é mais especial gol. Ainda. Aí, Paulinho, foi o primeiro gol como profissional. Muito tempo, é um jogador rápido, arisco, mas tem dificuldade da finalização. Até que, enfim, Paulinho foi de cabeça, né? Espero que ele possa, da casa, da base, acontecer outros gols para o Paulinho. Potiguar, que se apresentou hoje, já está confirmado. Potiguar joga dia 15 com Santa Cruz. E outro sábado também. E outro sábado. E um detalhe, eu não vi nenhum dirigente reclamar do regulamento. Sou eu que não gosto dessa formação. Não, Julimar, ah, estão reclamando, não. Eu que não gosto. Mas Julimar não entrou na sua mente, não, né? Não, não. Estou só para esclarecer. Pode pensar que... Eu também não gosto desse regulamento, não. Algum dirigente estava reclamando. Não, não vi ninguém. Não leve pro coração, não. Eu sou eu que não gosto desse regulamento. Eu prefiro um regulamento mais... competitivo, eu acho assim, que tem mais chance. Pronto, 10 clubes nem Julimar ficaria, mas teria os clubes mais chance de recuperar, que tem um investimento financeiro, todo mundo sabe. E eu não gosto, como não gosto do Campeonato Brasileiro, eu acho longo, chato, mas eu não sou o dono da verdade, como diria um amigo meu, Pádua Júnior, que está ao meu lado aqui, mas eu não gosto. Pádua do Júnior, eu não gosto desse regulamento estadual. Mudaram esse ano. Aí sim, agora. Eu não gostei. Momento relax dentro do programa. Não sei se o Julimar teve acesso. Julimar é um homem sério, né? Mas eu soltei. Você acha que esse cantor não é sério? No grupo da rádio. Não, entenda. O Julimar não perde o tempo dele ouvindo, né? Gente que não canta bem, né? Pois não, Júlio, pois não. Só um detalhe, porque muitas pessoas aí falaram, classificação geral, e muitos estão preocupados com relação à terceira posição. Acalmem-se. Na classificação geral, o time do Laguna está na terceira posição com 13 pontos. E o Potiguar é o quarto colocado com 12. Esse mata-mata está aí no regulamento e tem uma observação que diz aí no terceiro parágrafo do artigo 11, que diz o seguinte: para a classificação do terceiro ao sexto colocado será considerada a pontuação geral do campeonato, excluindo-se os pontos, veja só, excluindo-se os pontos... Oi, vou repetir, que houve um probleminha aí. Para a classificação do terceiro ao sexto colocado, será considerada a pontuação geral do campeonato, excluindo-se os pontos eventualmente conquistados pelas equipes que disputarem a fase do mata-mata. Então, essa fase agora, esses pontos não serão somados, só a partir da semifinal. Então, a fase classificatória junta-se à semifinal e aí sim é feito. Então, se por acaso, tudo é se, né? O Potiguar passar pelo Santa Cruz, está na semifinal. Se o Laguna se engasgar com o Globo, Aí o Laguna para nos pontos que ele tem, e aí segue o Globo, que está atrás do Potiguar. É, o Globo é o sexto com 7 pontos, Potiguar tem 12. Então é essa situação. Então é torcer contra o time do Laguna e torcer que o Potiguar chegue na semifinal. E chegando o Laguna e chegando o Potiguar, é torcer que quem enfrentar o time do Laguna o elimine. Ou ABC, ou América, se bem que está mais aqui para o ABC, enfrentar o Laguna, pelo que diz o regulamento. Então, essa história não tem nada desesperador. É esperar exatamente o que vem pela frente. Agora o Potiguar fazer o papel dele dentro de campo, né? Eliminando a equipe do Santa Cruz, que era só o que faltava. O Santa Cruz eliminar o Potiguar. E torcer que o Globo tire o time do Laguna. Então, se for para a final, não tem problema, o ABC fará esse trabalho aí. Muito bem, Julie. Tudo aí, né, Julie? Boa noite. Valeu, Julie Mar Rodrigues. Volta amanhã conosco aqui no nosso Panorama Esportivo. Atendendo pedidos, Ítalo Prachetes, quem chega agora no programa, antes do quadro. Alcivan Silva, show de Alcivan. Foi mais de show de 4 mil pessoas ouviram. Ontem. Mais de 4 mil pessoas. Ontem à tarde, Alcivan parece que teve um Felipe Guerra, viu, amigo? Vamos ouvir. Rocha, negão. Chegou o dia em que a gente, aos poucos percebendo, somos máquinas humanas, e você percorrendo. Adoro. Nota para o Silvan Silva e Ítalo Prachedes. 2. Nota para o Silvan Silva, Marcelo de Lima. 7. E você, torcedor? Performance de Alcivan aí. Inclusive, esse vídeo tá no YouTube, né? Da rádio, ele muito bem vestido, diga-se de passagem. Aí eu tive o cuidado de fazer a legenda embaixo. O repertório do Alcivan é bom. Agora ele tá um pouco desconectado aí com a melodia do playback. Ó, e quando ele sobe o tom, vamos ouvir. Meu motor é tão sensível. É melhor narrando, eu rapaz, acho. Eu acho que é melhor narrar. Com todo respeito, esse cachorrão do Brega canta, Alcivan. Com certeza. Alcivan tá muito bem. Obrigado, viu? Já tem muito empresário de hoje já nessa performance dele. É só questão de tempo. E repito, desavisado, você, galera do Mimimi, nada contra cachorrão de Brega, apenas uma opinião. E nesse Brasil ainda é possível dar opinião, né? Ainda. Vamos convocar aqui Danta Júnior com o quadro Túnel do Tempo. Ítalo, algo mais para os nossos ouvintes, Vila? Não, o Potiguar está em busca de mais 3 jogadores. Essa semana pode ser anunciado. São atacantes e um zagueiro. O Potiguar vai em busca dessas contratações para reforçar a equipe. E há tempo, viu? Porque tempo. Até o jogos sábado 15 e o próximo sábado, dia 22. Joga em Açu. Joga em Açu, viu, gente? O mando de campo do Potiguar. O primeiro jogo em Santa Cruz. Na próxima fase. Até amanhã, Ítalo. Até amanhã. Até amanhã, Marcel. Até amanhã. Danta Júnior. Boa tarde, amigos do Panorama Esportivo, 10 de fevereiro de 1974. 30 mil torcedores compareceram ao saudoso Castelão, em Natal, para a segunda partida do seletivo entre ABC e América, que apontaria o representante do Rio Grande do Norte no Campeonato Brasileiro, com vitória do América por 3-1. O moçoroense, o Austin, foi o nome do jogo, marcou 2 vezes, e Nilson Beckenbauer contra os gols do time alvirrubro. Danilo Menezes descontou para o alvinegro. O América Futebol Clube esteve em campo com o Birajara, Ivan Silva, Scala, Mário Braga e Cosme. Afonsinho, que jogou no Potiguar em 75, Romualdo e o moçoroense Washington. O ataque com Almi, depois Ronaldinho, João Daniel, que jogou no Flamengo, e Gilson Porto, que esteve na seleção brasileira em 65. Depois entrou o centroavante Santa Cruz, o treinador Sebastião Leônidas. O ABC Futebol Clube com Erivan, Sabará, Telino, Walter Cardoso e Anchieta. O meio de campo, Nilson Beckenbauer, o uruguaio Danilo Menezes, que jogou no Vasco em 66, e Alberi, único bola de prata, jogando por uma equipe do Rio Grande do Norte.

Com mais de 200 mil atendimentos realizados, cuidar da sua saúde é nossa tradição de família. Somos mais que uma clínica. Oferecemos ampla estrutura, diversas especialidades médicas e exames de imagem, alinhando um atendimento acolhedor e garantindo o melhor cuidado para você e sua família. Faça parte da nossa história de cuidado e confiança. Nossa clínica. Telefone WhatsApp 3315-8800. Vem com a gente, a Sol Comercial te deixa muito mais contente. Porque aqui você encontra tudo o que você precisa, com melhor atendimento, maior variedade. Elétrico, hidráulico, luzes, luminárias, garantia de quem mais ilumina a cidade. Vem com a gente, a Sol Comercial te deixa muito mais contente. Sol Comercial, Avenida Alberto Maranhão, telefone 3316-2800. Vem com a gente, a Sol Comercial te deixa muito mais contente. Sol Comercial. 6J598 10 kHz 1170 kHz. Difusora Mossoró, fala do povo, difusora. Não há distância que nos separe. Difusora. Oi! Agora no seu rádio. Boa noite, cidade. Repercutindo as principais notícias do dia. Política, economia, giro policial e a fala do esporte. Tudo isso e o Boa Noite, cidade, que está começando agora. Apresentação, Wellington Moraes. Boa noite, cidade. Cidade. 18 horas e 11 minutos no Rio Grande do Norte, 6 da noite e 11 minutos. Desde já agradeço a você, meu amigo, agradeço a você, minha amiga, muito obrigado, viu, gente, pelo rádio ligado o dia todo, todo dia na Difusora de Mossoró. Boa noite, cidade. Agradeço também a audiência pela 104.3 Costa Branca FM, o som do litoral. Boa noite, cidade. Ao vivo em AM FM também pelo aplicativo RádiosNet. Boa noite, cidade. Edição desta segunda-feira, hoje dia 10 de fevereiro de 2025. Você sabe, é um final de tarde, comecinho de noite. Estamos aqui no batente, no balcão da notícia, para levar informação com opinião até você, meu amigo, até você, minha amiga. Boa noite, cidade. É o Boa Noite, Cidade, ao vivo pelo maior AM do Rio Grande do Norte, da Difusora de Mossoró, o AM 1170 kHz, que pega bem todo o nosso RN, pega bem no Ceará, pega bem também na Paraíba. Afinal, são 10 quilos de potência nos nossos transmissores, irradiando para todo o Nordeste brasileiro, Difusora de Mossoró. Ao vivo também pela Costa Branca FM, 104.3, o som do litoral. Estamos ao vivo pelo maior agregador de rádios do mundo, o aplicativo RádiosNet. Boa noite, cidade. Daqui a pouco tem Pádua Júnior com plantão policial, setor rodoviário e também o setor hospitalar. Pádua Júnior. A sirene toca. Pádua Júnior. O Pádua Júnior chega. Pádua Júnior. Com plantão policial. Futebol. Ítalo Praxedes fala do nosso futebol, fala da rodada, a última rodada, a 7ª rodada do Campeonato Estadual 2025. do nosso campeonato do Rio Grande do Norte de futebol. Baraúnas, infelizmente, foi para a segunda divisão. Potiguar aí tentando aí conseguir alguma coisa, né, nessa segunda fase. Na segunda fase, e daqui a pouco o Ítalo Prachetes fala mais de futebol, vai falar da rodada, dos campeonatos regionais, campeonatos estaduais de todo o nosso Brasil. 18 horas e 14 minutos, daqui a pouco tem ele, Jailton Rodrigues, trazendo a informação precisa, direto da Costa Branca FM, com o Giro, da Salinésia. Boa noite, cidade. Tem também Joãozinho GPS, o original de qualquer parte da cidade, o GPS do povo, participa, interage, trazendo informação. Boa noite, cidade. O Boa Noite Cidade conta com o patrocínio de Mossoró Autovidros, para-brisa em geral na rua Coronel Gugel, centro da cidade de Mossoró. A Mossoró Autovidros é especializada em vidros automotivos e credenciada em todas as seguradoras do Brasil. A Mossoró Autovidros conta com vasto estoque de para-brisa, faróis, lanternas, retrovisores, vidros traseiros, vidros laterais, guarnição, borracha e muito mais, tudo isso na rua Coronel Gugel, centro da cidade de Mossoró, que conta com atendimento móvel, trocando seu para-brisa em qualquer parte de Mossoró ou região. 3316-9036 ou chamar pelo zap 8722-9037. Tem para-brisa para linha leve, linha média e linha pesada do seu veículo. Para-brisa para linha nacional e importada. Tem para-brisa para toda a linha Volkswagen. Qual é seu carro da linha Volkswagen? É um Gol? É um Golfe? É um Polo? É um Voyage? É um Fusca? Ou é um Amarok? Tem para-brisa para a linha Volkswagen. Seu carro é um Chevrolet? É um Clio? Né? É um Celta? É um Classic? Né? Um Corsa Classic? Ou é um Onix? Né? Ou seu carro é um S10 da linha Chevrolet? Tem para-brisa também. Tem para-brisa para a linha Renault, né? O seu Clio, o seu Sandero. Tem para-brisa para a linha Hyundai, né? Você tem seu HB20, tem para-brisa para a linha Toyota, né? Você tem Corolla, tem para-brisa multimarcas para a linha pesada também. Qual é seu carro? Um caminhão, uma carreta, um ônibus? Tem para-brisa. É Mossoró Autovidros, para-brisa em geral, na rua Coronel Gugel. Seu para-brisa está quebrado ou trincado, passa antes da Mossoró Autovidros, que conta com atendimento móvel. 3316-9036 ou chamar pelo zap 8722-9037. Mossoró Autovidros, para-brisa em geral. Mandar aquele abraço a Luciano e toda a equipe da Mossoró Autovidros, sempre atento para bem atender Mossoró e toda a região. Tem estoque e preço, por isso que a Mossoró Autovidros tem a credibilidade e a marca, né, da qualidade. Também trabalhamos em nome de Lino Bateria, já está de plantão para atender Mossoró e toda a região, meu amigo Lino Baterias, 8897-4464. Lino Baterias, aguarda na rua Delfim Moreira, bairro Bom Jardim. Tem baterias para sua moto, tem bateria para o seu carro, tem bateria para sua carreta, para o seu caminhão, para o seu ônibus, até para sua lambreta tem baterias lá em Lino Baterias. Você da zona rural, tem baterias também para o seu trator. Você tá veraneando, tá em Tibau, o carro não tá pegando, Lino Baterias chega até aí, troca a sua bateria, porque bateria de qualidade, entregue e instalação grátis e divide tudo em 10 vezes os cartões, só o Lino Baterias é revendedor autorizado das baterias LA em todo o Rio Grande do Norte. 8897-4464, você sabe, é plantão com promoção, é Lino Baterias. Inclusive agora já iniciou o plantão do Lino Baterias. Então você tá com o carro parado, o problema é bateria. 8897-4464, Lino Baterias é o lojão da fábrica. Boa noite, cidade. Olha, gente, no próximo sábado, dia 15, nós teremos aí a primeira grande cantoria de viola na Churrascaria O Caipira. No dia 15 de fevereiro, às 8 da noite, a tradição e a poesia vão brilhar na Churrascaria O Caipira. Venha prestigiar uma noite especial de cantoria de viola com os renomados poetas Francisco Ferreira e Raulino Silva. Muita rima, improviso e emoção em um ambiente acolhedor. acompanhado do melhor da culinária sertaneja. Não perca essa oportunidade de viver a cultura popular de perto. Traga a família e os amigos para essa noite inesquecível na Churrascaria O Caipira, no próximo sábado, dia 15, às 8 da noite. Nós teremos aí o Francisco Ferreira e o Raulino Silva, né? Trazendo a nossa tradição, a nossa cantoria, e é o primeiro grande, é a primeira grande cantoria de viola na Churrascaria O Caipira, né? Além de ter aí essa musicalidade raiz, nós temos também a tradição dessa culinária lá no restaurante O Caipira, né? Então, portanto, aí, a organização é do nosso amigo Edivaldo, né? A turma lá da Top Tour, né? Também trazendo aí esses dois grandes nomes, né? Da nossa poesia popular, o Francisco Ferreira e o Raulino Silva. Então, portanto, no próximo sábado, dia 15, às 8 da noite, na churrascaria O Caipira, na Francisco Mota, né? Ali próximo ao Festa, né? Na BR-110. Então, portanto, não tem erro, né? Só chegar e também vivenciar aí esse momento cultural no próximo sábado, dia 15, na churrascaria O Caipira, às 8 da noite, na Francisco Mota. O Joãozinho GPS já tá na ponta da linha, já tá aí ao vivo? Então chama o Joãozinho GPS, tem que ter vinheta, né? Porque ele é importante, ele é sócio desse programa, sócio não, é quase dono, então solta a vinheta do original! Joãozinho GPS, original. 18:21, hoje é dia 10, viu, Joãozinho? É aniversário de Janaildo Oliveira. Boa noite, João. Boa noite, Wellington. Boa noite, ouvintes da Difusora de Mossoró e da FM Costa Branca. Nós já parabenizamos mais cedo, mas repetir novamente o parabéns ao nosso príncipe Janaildo, também o Antônio Miranda Neto, lá na cidade de Açu. Parabéns, que Deus abençoe. Wellington, tempo fechado, calma, não são as nuvens do céu. É o diálogo entre o governo do estado e o Sinti. Pois é, o ano começou carregado, o Rômulo Arnaud deu declarações de que a governadora quer achatar as categorias, no caso os níveis de professores, na discussão do pagamento do piso. A professora Socorro Batista, em entrevista a mim hoje à tarde, disse que o Rômulo está mentindo, está usando a estrutura do Sinti para mentir, que a governadora quer sim valorizar as carreiras, que ela lutou por isso e que é lamentável que o sindicalista faça desinformação, fique mentindo com a estrutura do sindicato. Os dois PTs estão brigando, o PT do poder e o PT do sindicato. Só que o PT do poder um dia foi o PT do sindicato, por isso que forma aí esse ninho de cancão. Inclusive, Rômulo Arnaud chegou a dizer à imprensa hoje, sindicalista do Sinti, que Rosalba, que Robson, que Vilma, esses foram os melhores governadores da história do pagamento do piso para valorizar professor. Quem te viu, quem te vê. Então, hoje, essas declarações foi dada à FM 95, o programa do Vanuvo Prachetes, e a professora Socorro desmentiu com muita veemência a palavra de Rômulo Arnaud, que é sindicalista, que é do mesmo PT de Fátima Bezerra e do mesmo PT da professora Socorro Batista. Então, amanhã tem uma Assembleia Geral e pode-se iniciar uma greve ainda esta semana na educação pública do estado do Rio Grande do Norte. Mas não para por aí, não. Também pela manhã teve a parada dos motoristas do transporte escolar do estado, atrasos da JNT e clareado com esses profissionais. Um mês de salário e dois de vale alimentação. Foi sanado, os profissionais amanhã vão fazer a rota, manhã e tarde, mas se quarta-feira nada acontecer, eles vão fazer uma parada de advertência. Mas segundo a professora Socorro, está tudo resolvido no tocante, esses pagamentos da JNT, como também clareada. Mas aí, João, ela teria que mostrar, por exemplo, notas, não é? Que o estado pagou, né? Porque, me desculpe, né? Disse que hoje a empresa pagou os trabalhadores. Não, e mas aí o estado, assim, ele tem que emitir uma nota, né? Porque a empresa diz uma coisa. A secretária é uma cola oficial para nossa reportagem. Eu sei, João. Eu não tô valorizando nosso trabalho. Eu não tô dizendo você, João. Tô dizendo ela no site do governo do estado. ela deveria emitir essas notas de pagamento, não sei nem se ela que paga ou se é um outro setor lá do governo do estado, porque no, na questão do Tarcísio Maia, o governo do estado disse que pagou, a empresa disse que não recebeu. Aí o trabalhador não sabe, né, se recebeu ou não, né? Mas parabéns aí o Rômulo Arnô, né, mostrando que o sindicato é dos professores e não do PT, né? Se ele tá aí para cima, é para defender os professores. Então, parabéns, é a atitude, né? Agora, a Socorro Batista deu a declaração, você, parabéns aí, você tem essa articulação, né, João? Então, mas é profissionalismo. Articulação de profissional, João, baixa as armas. O que eu quero dizer é que ela deveria, né, ela, Socorro Batista e o site oficial do governo do estado, está aqui, está pago, está tudo pago, a gente já passou para a empresa. Por que eu estou dizendo isso, João? Porque acredito eu que existe transporte público escolar em outras cidades do estado, não existe? Acreditamos que sim, né? Então, se tem outros estados, talvez alguém não tenha escutado. Então, para isso ser, digamos assim, mais pulverizado, seria o certo ela publicar na rede social oficial do governo do estado. Olha, está aqui, nós pagamos, a empresa, se não está indo, é porque está descumprindo contrato, contratar outra empresa. Agora, o que não pode ser é uma empresa dizer uma coisa e o governo do estado dizer outra. Quem se lasca no final é primeiramente o aluno e depois, sim, também, do mesmo peso, o trabalhador que tem que receber, João. Aí deixa eu dizer a outra parte. Comecei com a parte prejudicada. A parte prejudicada nos disse o seguinte: olha, vamos aguardar até quarta-feira. Se não acontecer, aí sim a gente vai cruzar os braços por tempo. Então, no caso, é igual aquela turma, né, João? Vamos esperar mais 72 horas. Pois é. Então, a gente trouxe essas informações. Foi uma segunda-feira movimentada. Muito movimentada. Nós presenciamos a movimentação dos professores pela manhã, dos motoristas pela manhã, ali de frente, o Lavoisier Maia, né? Conversamos com o Arnaldo, que é representante do sindicato, e aí por isso que esse assunto está sendo conversado aqui na programação da difusora. E hoje, João, é bom você trazer esse tipo de informação, porque hoje foi a volta às aulas, né, da rede estadual de ensino, foi isso, João? Exatamente, por isso que nós fomos checar, saber como é que estava, porque a gente precisava dar uma resposta ao ouvir da rádio difusora. Amanhã tem transporte escolar? Tem. E se o dinheiro cair na conta, aí é que vai ter também nos outros dias. Mas João, mas só para trazer informação mais aprofundada, e você sempre traz informação aprofundada, quantos meses o governo do estado está devendo essa empresa? Ah, os profissionais são 2 vale alimentação e o salário referente a janeiro, né? Janeiro não foi pago e hoje já são dia 10. E alguém pode dizer, ah, o motorista está apressado. Então não, compadre. Em dezembro quase que não pagava. Então os profissionais estão corretos de querer o seu pagamento religiosamente. E gato escaldado não cai dentro de panela, né, João? Quem guarda com fome, o gato vem come. A nossa participação em nome de Cassim, seu laboratório de confiança, Social Motos e a marca Presidente Dutra, Ilha de Santa Luzia, Queiroz Calçados, o novo conceito de calçados em Mossoró, na Presidente Costa e Silva, Abolição 4, de frente à praça,